ataque da Santa Helena. Olhou pra lá, olhou pra cá, partiu pro ataque, ficou rugado. Correu pra pegar o amendoim, olhou no armário, abriu, puxou o menorado. É dourado, é crocante, vai fora a boquinha. Gol! Ah, de sabor! Menorato, seu parceiro do futebol, o produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. Abri um busca-pé pra comprar um celular. Achei equipamento que era de encontrar. Geladeira, helicóptero, iPad também tem. Jogo, kimono, luminária, móveis e um navio também. Óculos escuro, prato, quadro pra enfeitar. Tudo aqui no busca-pé é mais fácil de encontrar. Tem um busca-busca-pé, tanta coisa pra comprar. Que parei na letra R pro refrão que vai chegar. De A a Z, tudo que você quiser. Você compra melhor, tá um busca-busca-pé. Novo busca-pé, acesse buscapé.com.br ou baixe o aplicativo grátis. Serão busca-pé. Os sucessos do mundo tocaram primeiro aqui. Energia 97. Eles chegaram, Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue. Pode chegar, que tem muito cheddar no Mac. Avisa, ela pode chegar no Mac. Right now, non-stop hit music. Energia 97. Hora do burn, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estágio 97. Me liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora está de novo, vem 7, já tá no ar. Pessoal, tá começando o Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite, tá no ar Estádio 97, hoje com gêmeos do Nado Livre. Boa tarde. E aí, salve, salve, boa tarde. Meu irmão não sabe nadar, velho. Meu irmão não sabe nadar. Só nada no colo do macho. Não, mas na moral, mano. Eu fiquei pensando, depois daquele dia que eu falei, cara. Pô, toda noite antes de eu dormir, eu fico imaginando lá, eu e meu irmão e a Bia Branca naquela hidromassagem, né? Aquele furô. Você não aguenta, velho. Não, mas mesmo que for pra passar vergonha, pelo menos tem história pra contar, mano. Arma lá esse bagulho, pô. É ou não é, seu Ben? Com certeza, pelo amor, mano. Você acha que o meu irmão dá conta do recado, Ben? Essa cara de pega ninguém aí, mano. Mas dá pra brincar um pouquinho. Tá, né? Pelo menos pra passar uma vergonha ali nós fazemos. Seu Beto, caiu um pouquinho de água na Paulista aí, uma chuva, né, Zé? Aí eu tava vindo, aí vinha um cara na Paulista de moto. Vinha um cara de moto. O cara vinha assim, Zé. Desviando. Eu falei, o que tá fazendo esse cara? Tava desviando, não pegou um pingo de chuva nele. Quem era? Quem? Maurício, treinando. MB10. No Rio de Janeiro ele só desvia. MB10, ligeiro, né? Treinado, o bicho tá treinado. Inclusive, eu vim de moto hoje, deixei minha capa no Rio, tá tudo no Rio, RG número 2. Que beleza, chover forte, que beleza, hein? Tava aquele calorzão, né, mano? Pista, não, e ele raspa a cabeça, ele falou assim, eu gosto quando os caras me confundem com o Toretto do Velozes e Furiosos, ele falou. Toretto. Por isso que ele raspa a cabeça. Aquele banco como de Vin Diesel. Coloca a regata branca. Isso aí é o Vin álcool mesmo. É. Muito bem, vamos às manchetes do Estádio 97, Bento. Vamos aí, Sombra, ó. Rapidinho aqui, ó. Resumão rápido. Portugal e França na Copa do Mundo. Classificou? Classificado. Opa! Suíça. Não, pera, pera. Hã? Aí, pô. Aí por quê? Portugal classificou? Classificou. Sim. Tava em segundo na chave? Ganhou, pô. Meteu dois, meteu faixa, classificou. É mesmo? É. Portugal e França classificados. Suíça, Suécia e Grécia na repescagem. Holanda e Eslováquia. Tchau. Foi embora, mano. Holanda precisava meter sete e fez só dois. Ah, não dava, né? Fez dois com o Robin. Dois golaços. E a Itália foi pra repescagem. A Itália foi pra repescagem. A Itália foi pra repescagem. Pô, a Itália, velho. É porque a Itália tava na chave da Espanha e só classifica um. Nossa, Itália. Oi, Espanha pra repescagem ou a Itália? Faltou o Batman, viu, Dodô? Pra Holanda. Só jogou o Robin. É. Ô, mano, tinha que dar um jeito de derrubar a Islândia, né, o seu Bento? Derrubava a Islândia, colocava. Não, a Holanda, não, não. A Holanda é melhor, né? Marcão, é. Passa que merda, Holanda. Dá um jeito. Hein, Marcão, você é a torcida da Holanda, Copa, velho? Não vai ter a mesma graça, viu? Passa que é merece. Legal. Mas se não vai da Holanda, só você pegar as seleções dos entornos que já resolve. Você vê, se tiver a seleção da Suécia. A seleção da casa. A Suécia é legal. Seleção, se tiver a seleção da Noruega, da Dinamarca, né? Tudo vizinho. Já resolve. Se puser da Espanha, da França, também tá legal. Opa. Que é isso? Mas e a Islândia? Passa que merece. Islândia, velho. Pô, a Islândia tem gente? Puta vida. Eu só tenho gelo naquilo. Mas passa quem merece, velho. Tem poucos lá, são só 500 mil pessoas. Aonde? Aonde? Tá de brincadeira. Aonde 500 mil? É a minha cidade. Acho que é Santo André. Islândia deve ter a população de Santo André. É, eu acho que é mesmo. Eu acho que é isso aí. Mas tem isso tudo porque estão contando os pinguins. Eu vi uma cidade. Uma cidade não, desculpa. Um país. Que é Andorra. Andorra? Andorra tem 77 mil habitantes, cara. Andorra é um principado. Não, mas é um principado, é. É da Catalunha. País. Deixa eu ver. E participa das eliminatórias lá. Mas que teve Portugal e Andorra. Não, Andorra. O mundo tá sem Andorra pra tudo isso. Mas a seleção de Andorra deve ser composta. O cara que trabalha no correio. Deve ser isso aí. O açougueiro. O açougueiro. Não, cara, o açougueiro é o goleiro lá, né? Ô, seu Bento, só pra você ter uma ideia, a Islândia tem 319 mil habitantes. Então, cara, tá, porque Santo André tem 700. Já é maior. Já é maior. O Guarulhos é maior que tudo isso aí. E a Islândia vai pra Copa? Vai. Vai pra Copa. Vai pra Copa? Sério, brincadeira, se fizesse a seleção de Santo André, não ia. Não ia. Meu Deus. Pô, quem que são jogadores de nascer em Santo André que daria pra fazer uma seleção? Vixe. Gustavo Neri. Só Santo André? Eu sei que você vai jogar de lá. Tem que ver quem nasceu lá pra montar a seleção. Vixe. Seleção de Santo André. Sombra. Seu Bento. Vamos supor. Santo André vai ir, mano. Aí você pegou muito. Teu Elvis. Ficou muito difícil. Mas vamos supor. Verdade. Mas vamos supor que o Franz, que joga também. Vamos supor que São Paulo fosse um país. Quem eram os convocados? Ah, não, agora eu não sei, tem que ver aí. Gabriel Jesus. Estado Neymar. Neymar. É legal, Gabriel Jesus, Neymar, olha aí, ó. Sim. Vamos lá. Verdade. Porque acho que, se não me engano, são, né, de São Paulo. Acho que sim. O Renato Augusto não é São Paulo? É de Mogi. Não, é carioca. O Neymar é de Mogi. Neymar é Mogi das Cruzes. São Paulo. É estado de São Paulo. Se o estado de São Paulo fosse um país. Se o estado de São Paulo fosse um país. Ixi, aí dá bastante, Domênico. Um bocado, bastante, mais ou menos. Dá bastante. O Cássio, Daniel, Cássio é... não dá. Cássio é do Grêmio. Cássio não pode ser goleiro. O Cássio é gaúcho. É. Cássio não dá, mas dá pra ir o Sidão. Sidão dá pra ir. Não, Sidão não, você tá louco? Sidão. E eu acho que nem o Jailson, o Jailson não é de Ceará, não. O Praz não é gaúcho também? Não, não, não sei que goleiro, velho. Que goleiro. Não dá. Vai Vanderlei. Vai o Vanderlei. Mas o Vanderlei é Vanderlei. A gente arruma o passaporte pro Vanderlei. Mas seria legal, olha só. É, claro. País. Acho que o Miranda, acho que é do Paraná. É. Não dá também. Miranda do Paraná. São Paulo mesmo vai ser difícil. Dos Casemiro, acho que é de São José. O Marcelo de onde é o Marcelo? O Rodrigo Marcelo. Caio é paulista também. Arioca. Xerém, acho que é de Xerém lá. O Daniel Alves é baiano. Ele tá baiano, gente. Não dá, então lateral, meu amigo. Daniel Alves é baiano. É. Olha, precisa pesquisar, porque fica difícil. Mas o ataque tá legal, hein? No final, Neymar e Gabriel Jesus já tá bom, já né? Começa bem. Já tá legal o ataque, hein? É verdade. Só precisa ver os meias aí. Falou do time do Neymar. Vocês ficam insistindo nessa história de time do Neymar. Mas é o time do coração dele. Só pra agulhar o RG. Aí o Benedetti tá se unhando aqui. O chefe ficou nervoso ali. Hoje a seleção brasileira vai jogar polo aquático, né? Tá dando uma garoa lá capaz de inundar lá o chiqueiro. Já resolveu já. Olha o respeito aí, respeito aí, Neymar que vem pro país. O RG, se é o do Corinthians, se é o do Flamengo. Você é do Barcelona. Ih, olha lá, se incomodou, né? Saber. Não, eu não. Mas o RG, você incomodar, né? Vocês é que estão pagando. Né? Você fechou o rosto. Para. Vocês estão pagando o mico pro Neymar, para. Ô, RG, mas quem pagou foi ele, velho. Quem pagou nada, velho. Não. Você é ele que falou que é palmeirense. Quem botou camisa do Neymar pra vender na loja? Não foi na loja do Palmeiras. Não, o Mota falou que era oficial. Ontem todo mundo tava falando. Mota, não vai falar o quê? Mas é uma loja em frente ao estádio. É tipo Vilela, aqui da rádio. Ah, tô vendendo roupa que escreveu lá Neymar. É lógico. Bom, eu acho que tinha que escrever Thiago Ribeiro também na outra. Mas eu vou te falar um negócio. Verdade. Vocês acham que o fato do Neymar tá dando essas deixas com a camisa do Palmeiras é por vingança ao Santos? Não, é pro pai, é pro pai levar o Lucas Lima pra lá. Eu acho que é somando isso aí com isso aí. E eu acho que também é... Não, não. Não, não. Sair com isso, e eu acho que pro Palmeiras comemorar alguma coisa em 2017. Não, já dá pra comemorar a torcida do Neymar já. Eu acho que é uma somatória de situações eu acho que tem tudo a ver. Que deixam... Falou que ganhou tudo esse ano aí. Peraí. Falou aí o chefe que ganhou. Esse ano eles ganharam tudo também. Mas eu gastei 200 milhões. Não importa, mas não ganhou mesma porcaria. A imprensa tá noticiando isso hoje, Sombra, pra tentar polemizar, porque quando não tem rodada do futebol brasileiro, os caras tentam cavar qualquer coisa pra tentar explorar a polêmica. Mas na boa, cara, já tinham divulgado uma foto, e não tô falando a respeito de 2 semanas atrás, tô falando a respeito de 2 anos atrás, talvez, do próprio Neymar com a camisa do Palmeiras. Exatamente. O Neymar aí quando era molequinho, o Neymar quando era pivetinho. Foto que tá rodando na internet já tem muito tempo, e o Neymar já é confirmado. Então, falar o Neymar torce pro Palmeiras hoje, o que muda? Faz tempo. O Neymar já falou que era palmeirense na infância, tem uma foto rodando a internet há muito tempo, é que a mídia, Domênico Gato, ela gosta de requentar. É, lógico. Às vezes aí o que tá esquecido, como se fosse uma novidade. É. Quando não tem rodada, é essa merda, velho. É verdade. Data FIFA é um lixo, cara. Não, tudo bem, eu sei que você tá falando polêmica, etc e tal. Mas, meu, na boa... Mas você acha que ele quis agulhar o Santos? Eu discordo. Tá muito inocente. Toda oportunidade ele lança uma dessa. Mas em 1000 camisas pra você usar no mundo, você vem pro Brasil treinar e usa a camisa do Palmeiras. Exatamente. Mas ele colocou a do Corinthians também. Quem? O Neymar. Num jogo que ele foi fazer na Arena Corinthians, ele colocou a camisa do Corinthians e pediu pra ser negociado. Ele pediu pra jogar lá. Então olha que coisa, desde que ele saiu do Santos, a camisa que ele não pôs foi do Santos, é isso? É. Sim. Ele botou. E vocês estão dizendo que não é pra agulhar? Ele botou. Não. Mas eu falei isso ontem. Eu acho que tem um fundo. E você se sentiu agulhado? Não. Sim, aí, na boa, Sombra, hoje, ó, analisa, RG. Hoje o Neymar, com tudo que ele tem aí, não tô falando que é um mau jogador, mas hoje ele chega no Corinthians ali, ó, ele briga com o Romero, que é o titular pela esquerda. Cadê o momento? Tem o momentos. O Neymar hoje é a terceira opção no Corinthians, cara. Absurdo isso, mano. Meu Deus. Não pode esquecer, o Santos processou. O Santos processou. Sim, gente. Né? Abriu processo contra o pai do Neymar. Quer dizer, o cara tá. Lógico. Mas o pai do Neymar não pode ir lá no Palmeiras hoje. Pode não ser uma homenagem também do Neymar pro Palmeiras? Porque é um jeito, porque o Palmeiras não tem campeonato mundial, é um jeito do Neymar, sendo campeão mundial, fala, pra você. Tá aqui, não tem. Pra você não tem. Aí ele fala assim, bom, já que eu acho que é uma esmola do Neymar. Pô, é uma maneira de homenagear, cara. É, entendeu? Esmola. Ó, o pai do Neymar teve lá no Palmeiras. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, é uma dor de cotovelo dos adversários, que é uma coisa impressionante, é legal pra caramba. Paga pau mesmo, ele não vestiu a camisa do São Paulo, não, ô trouxa. Ô, que é isso, Domingo? Ah, mas a gente não precisa dele vestir pra gente ter mundial. Quê? É isso aí, Domingo. Nós também temos, não tem nada a ver. Se tiver jogo da seleção do Morumbi, desculpa. Aí a gente tem ídolo, tem campeão do mundo, ganhou bola de prata. Desculpa. Tá louco. A gente não precisa de. Não precisa nada disso. Hoje temos até o time. Eu vou dizer uma coisa: a inveja é uma M. Inveja de quem? Inveja do invejosinho aí. Sombra. Do quê? Foi porque o Neymar não veio. Hoje vai ser a primeira vez. Hoje vai ser a primeira vez que um campeão mundial vai jogar de mandante no Allianz Parque, hein? Legal. Boa. Isso é verdade. Só faltou o Neymar pousar com a garrafa da caninha lá de Pirassununga. Muito bem. Paga pau mesmo, Domênico. Treino fechado hoje. Mas não tem nada a ver com esse cara aí, não, velho. Vestiu. É, Bambi ele não é. Ah, que é isso, Domênico? Ai, ai, Bambi vestiu a camiseta do Bambi. Aí ficou todo florido ele. Ah, não tem argumento, não tem título, vamos falar de Bambi. Ué, o argumento de você é sempre do Mundial do Palmeiras? Que vocês estão falando? Palmeiras não tem mundial de São Bambi. Continua sendo Bambi. Vai ser Bambi o resto da vida. Então, é isso aí. Fala, manda aí, seu Pedro Verdão. Quem não tem argumento fala assim: ah, é Bambi, ah, é gay, ah, é menina. Nós temos mundial segundo eles? Não tem mundial. Continua o Bambi. É o resto da vida, Bambi. É da pinga. Segue o jogo. Vai ganhar um. Vamos lá, vamos falar que hoje, daqui a pouco a gente tem convidado aqui, ó. Convidado. Pegando aí, mas vamos lá falar do Palmeiras que ele tem no fechado. Convidado. Tem no fechado hoje. Não sabemos qual o ataque que vai enfrentar o Bahia. Treino fechado é bom, né? E depois liberou pra imprensa agora à tarde lá o treinamento. Domênico, e tem informações aí que o Palmeiras tem uma carta na manga. Carta na manga. Pra tentar convencer o Lucas Lima de assinar com o Palmeiras. O pai do Neymar tá lá. Então, exato. Ontem ele esteve à noite lá junto com a delegação. É que a proposta do time chinês é um absurdo. Tomara que vá. Eu gostaria de ver ele com a 10, né? Não. Fazendo gol e subindo lá na China. Vai pra China mesmo. Qual foi o jogador do Palmeiras que falou que ia receber muito bem o Lucas Lima? O quê? Teve um Felipe Melo. Foi ele? Receber com um soco no olho, né, velho? Você tá louco, velho. Mas teve jogador do Palmeiras que falou que ele seria bem recebido. O Egídio, falou? É que eu tive com o Egídio semana passada. Só precisa saber se o Egídio vai estar lá pra receber. Isso que eu ia falar. O Egídio, eu acho que deve ir pro Cruzeiro, Domênico. É mesmo? Aí ele vai voltar, né? Coitado, já jogou lá. Acho que ele vai pro Cruzeiro ano que vem. Tem que ficar sem lateral, tem que ir atrás aí. Não tem nenhum lá. Ah, tem o Edmar, mano. O Edmar no final do ano vai embora, mas não vai renovar, se quiser leva. Não volta o Vitor Luiz? Parece que ele tá adaptado ao Botafogo, queria continuar lá. Mas se ele for pra Libertadores, o Botafogo vai tentar segurar de qualquer jeito. Não, ele já falou que tá adaptado lá. Tá difícil o Botafogo ir, hein? Será, Dodô? Ah, não sei, você viu aí? Que lugar que ele está? É porque o Cruzeiro tá com um jogo a mais, né? Só se for pra pré, né? É, porque a Libertadores tá difícil pros caras, eles estão com 40 pontos, não é isso? É, o Botafogo hoje ele tá, você quer ver aqui, ó. 40, Botafogo? Oi? Botafogo, 40 pontos, não? Botafogo? Não estou com a tabela aberta, posição, mas vamos ver aqui. Juro, não lembro agora a posição. Que Botafogo é o sexto hoje, com 40, ele tá então no G6 estão... ainda. É porque o Cruzeiro põe uma vaga aí, né? O Cruzeiro, na verdade, passou o Palmeiras, né? Isso. Mas essa vaga quinta é como se fosse a quarta. É. E aí as duas aí, Botafogo e Flamengo não é a... Ou não? Eu acho que até o sexto Porque o Cruzeiro já tem vaga. Então essa vaga, ela vem pra baixo. Isso. Aí seria o G7 hoje. Flamengo... Então o Botafogo estaria na pré. Hoje seria G7, o Botafogo estaria dentro. Tricolor. Tricolor, vamos lá, seu Bento. Tricolor! Falar do time que tem ídolo. Ah, não. Não vai ficar com o Domênico. Deitada no Domênico agora. Não falei nada. Se eu for falar dos ídolos, dá dó. Vai ficar sem... Dá dó, desculpa. Para, será que quer tumultuar na manchete? Desculpa, aí ele deu uma bolhada no mano aí. Deitada no Mota agora. Agora é o momento de falar do tricolor, né? Então fala. Não se dói, não. Viajo, me doei, não. Então fala de manchete aí. Me doei. É porque você se doeu. Eu me doei. Aquele amendoim, como é que é? Sabe dessa aí, amendoim é mendorato. Mendorado. Amendoim da mendorado. Mendoim é bem dourado. É RG, fica aí, só porque tá com o suminho do Neymar. Exame toxicológico, isso, só isso. Eu? Mas vamos lá, o tricolor viajou agora à tarde pra BH. Com um problema de última hora, o Gilberto. O Gilberto não foi. Ah, problema de última hora. É um problema. É banco, né? Problema, só muda lá na reserva lá do voo. Tira um aí. Agora você já pagou, agora tem que. Tá bom, né? Mas não dá pra viajar com a RG do outro? Na verdade, deu overbook no voo, deixaram o Gilberto. Esqueceram ele foi no banheiro. Peraí, você e o seu irmão devem ter experiência nessas coisas, viajar com a RG do outro. Já viajei, já. Já? Viajei com a RG de outras pessoas. Você tá pensando sério isso? Ou do seu irmão? Não, até... Desculpa, qual a finalidade? Não, porque um camarada meu, ele ia pra uma festa lá, que depois acabou não dando pra ele ir. Festa. Aí, pra ele não perder a passagem, ele falou, pô, Marcão, você não quer ir? Aí, tava no final de semana que eu não ia fazer nada aqui em São Paulo, falei, vambora. Só que aí ele pega aquele RG de criança, sabe? criança é tudo igual, velho. Criança é tudo igual. Tudo igual. É, de boa. O cara, pra não perder lugar, você nem embarca com RG de criança. Não, não, sim, mas viagem nacional que é mó várzea. Mas agora não pode mais. Assim agora não, é mas 10 Goiânia, anos. O cara, pra não perder a passagem, você vai, Marcão, vou. É. Olha, agora eles pedem pra renovar de 10 em 10 anos. É uma dica, hein, ouvinte. Ó, Junior Tavares joga, hein. Sim. Tavares vai pro jogo amanhã. É. E 21h45. Os conselheiros fizeram um abaixo assinado, né? Pro Pinotti explicar aí. Pra ele dar um Pinotti. Com a relação dele aí com aquele cara lá. Com o Alan Zimmerman. É, exatamente. Já conseguiram as 50 dinheiro, assinaturas, né, mano? Exatamente. Acho que então ele vai ser chamado lá, vai ter que dar uma explicação. Vai ser protocolado amanhã, parece, esse pedido aí, de reunião extraordinária. É válido, é válido. Sim. Embora não vá responder nada que. Que seja de muito, de muito uso. Ele vai falar proveito, que o dinheiro é dele, produtivo. Né? Que ele empresta pra quem ele quiser. É, na pior das coisas, assim, é. É, igual o de Minas lá, ué. Pedir emprestado pra pessoa física. Mas tá certo. Tem que, se tá lá dentro, permite esse tipo de convocação. Sim. Sim. Que se convoque, né? Sim, porque o cara foi indicado por ele, né? Tava lá com o gerente do São Paulo, então... Com certeza. Olha, brincadeira. Melhor esclarecer, né? A responsabilidade é dele, né? É verdade. Eu tô vendo que só uma manchete aqui, uma manchete bonita aqui. Do quê? Deixa eu ver qual é o veículo. Deixa eu ver qual é o veículo aqui. É do lance. Juan, do Flamengo. Indicou, né? Diz a Roma para levar Rodrigo Caio imediatamente. Oh! Sensacional. Sensacional. Temos que bater uma palma pro Juan aqui agora, porque. Palmas. Vou te falar, hein? Obrigado. O cara é um monstro, velho. Aliás, a dobradinha, Tite e Juan. Muito obrigado, cara. Se vier essa 67 milha da multa rescisória, melhor ainda. O Juan, esse é o zagueiro do Flamengo, né? Sim, que foi ídolo na Roma, inclusive. Ele tá com catarata nos dois olhos, eu acho, né, Marcão? Não, pera aí, pelo amor de Deus, depois dessa... E já levantaram esse Rodrigo Caio, hein, velho? Pelo amor de Deus. Não, Rodrigo Caio, é assim, eu acho ele bom jogador, mas desde o final do ano passado e esse ano aqui tá uma lástima, né? Ele diz que no São Paulo o planejamento aí conta com o Reinaldo ano que vem no São Paulo. Ah, mas isso é pra dar uma valorizada, né, velho? Porque o Corinthians quer o Reinaldo a qualquer custo aí, mas pra dar uma valorizada. Qualquer custo, não. O Reinaldo tá se oferecendo. O Corinthians não, viu? Tem mais time. O Reinaldo tá pedindo pra jogar no Corinthians lá. Cara, eu tô pra Foi o técnico do Corinthians. Tá. Falou. Mas o Reinaldo que baixou a bicoleta lá. Foi o técnico Corinthians que mostrou. Vem, amor. Reinaldo hoje tá jogando mais bola até que o próprio Júnior Tavares. É o diferencial do Reinaldo, é o arremesso lateral dentro da área lá na marca do Moisés, pênalti. Né? Só tem dois jogadores que conseguem fazer isso, o Reinaldo e o Moisés, cara. Imagina, o Marcos Rocha foi pioneiro do Brasil. Foi o pioneiro no futebol brasileiro fazer isso. Na marca do pênalti não chega. Como não chega? Não chega. Fala bobagem, o Marcos Rocha foi o primeiro aquele a fazer físico isso. De etiopiano que o Marcos Rocha tem, não chega na marca. Roberto Carlos mandava isso etiopiano? Já, né? Ou seria só etíope? O Gralac jogava, lembra, mano? Gralac, meu Deus. Mistura de etíope com corintiano. Gralac, pra quem não viu, é uma mistura aí de Dario Pereira com Oscar. Olha, tão paga-pau que ele usa zagueiros do São Paulo pra fazer a comparação. Você não usa aquele cozido daquele Henrique lá que jogou bem? Gamarra, que opaná. Você não viu falando Gamarra, que opaná? Gamarra. O Gamarra jogou muito mais que o Oscar. Aonde? Não, muito mais do Dario Pereira. Não fala Peraí, isso. Peraí, quantas Copas Dario Pereira e Oscar jogaram e não fizeram nenhuma falta? Peraí. Desculpa. O Gamarra fez isso. Você tá de brincadeira. Nossa. Não, o Gamarra é ótimo zagueiro, hein? Sim. Mas ótimo não, a referência da posição no mundo inteiro. Não. É melhor, não é? Pode ser não, igual. Melhor não. Ô, mano, vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver a bola na rede. Sim. Quando você pensa num aperitivo pra acompanhar o jogo, o que que vem logo na sua mente? Ah, sombra, grande sombra. É claro que é amendoim, cara. Mas, ó, não é qualquer amendoim, não. Tem que ser o Mendorato, aquele parceiraço de futebol. Sombra. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho, tem uma casquinha crocante, deliciosa. E não importa se você tá curtindo o futebol sozinho, tá com a sua galera ou com a família, Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua turma. É, Sombra, mandou muito bem agora, cara. Então, rapaziada, vocês já sabem, né? Se tem jogo, tem que ter o Mendorato, cara. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. A Santa Helena é demais, cara. Eu adoro o Mendorato. Ó, por um saquinho de Mendorato, Sombra, eu daria um tiro no moto. Peraí. Por um amendoim apenas de Mendorato, eu decapitava ele como se fosse Game of Thrones. Nossa, velho. Nossa. Mota, relaxa. Os caras não estão falando porque eles não gostam de você. E encher uma piscina regando de sangue dessa lontra. Imagina isso, cara. Mas o que é isso? A expectativa dele. Pendurar a moto de ponta cabeça. Deixar sangrando, né, velho? Deixar sangrando. Cara, nem porco, faz pra fazer murcilha. Que nem o Dr. Fritz, deixa eu escorrer. Isso aí se faz no interior com a galinha pra fazer o molho pardo. Ah, então teria que ser humano mesmo. Mas o furo tem que ser ele. Que o cara ficava deitadão lá com uma foice e o bicho. É o albergue. O albergue. É uma mulher. Albergue. Ela deita numa piscina assim. Albergue, não é? Ela começa a riscar assim as costas da vítima e começa a cair um monte de sangue. Cara, mas com mota, tinha que ser com uma agulha de insulina. Isso. Ele morre rápido. Então, se você fizer, por exemplo, um furinho, uma drenagem hoje, com uma agulha de insulina, tá bom, hein? Ele vai durar muito na outra cabeça. Mas, ó, você falou de esfíncter. Ele já vem picotado que nem papel higiênico ali, né? Do mota já tá nas costas. Né? Programa calmo hoje. É só abrir. É só abrir. Não, mas olha, assim, o esfíncter do mota é quase uma cloaca, né? Você tá brincando. Já viu outro? Um ovo de ganso. Já viu, por acaso? Por acaso. Aqueles bueiros que os caras entram aqui. Vai trocar fiação. Dodô! Tá muito curioso, viu? Dodô! Não dá bola pro Mota, não, que ele tá querendo conturbar. Eu? Dodô! Sim. Eu hoje vou no Extra. Extra? Eu vou no Extra. Extra. Eu queria que você me dissesse. Vai muito bem. Tá. Por favor. Você vai num lugar espetacular. Extra. Sombra vai ter mais uma rodada de futebol, não é verdade? Sim. Vai ter mais 90 minutos de muita emoção e bola na rede, hein? Porra. Vai ter mais amigos e mais cerveja Amistel no Extra. É gol pra você. A cerveja oficial da Libertadores. Opa. Leve e de qualidade internacional. Quem vai de Amistel é como quem vai no Extra, meu amigo. Não tem erro mesmo. Vai lá conferir a escalação dos diversos produtos com preços especiais. Mas vai logo, porque amanhã é dia de jogo, dia de gols, dia de casa cheia, dia de amigos e de produtos Extra Gol. Vai fazer um gol de placa na economia, hein? Vai correndo então pro Extra, bom? Vai logo! Ainda dá tempo de garantir a sua Amistel e botar pra gelar, hein? Vai no Extra, que lá não tem essa de perde e ganha, não. Vai sair ganhando sempre no preço e na qualidade. Vai economizar, vai no Extra. Vai que você pode, mas atenção, beba com moderação. Corre pro Extra, hein? Boa! Corre pro Extra, é isso mesmo. Na boca do estádio. Bernardo Veloso. Hoje, na boca do estádio do Palmeiras. Porque hoje tem o Bernardo Veloso, o nosso Tetinha. Sabe onde ele tá? Onde? Atenção, ali na Francisco Matarazzo, esquina com a rua Padre Antônio Tomás. Certo. Em frente ao estádio do Palmeiras, tá bom? Você vai entrar ao vivo de lá, vai conversar com a gente. Um dos que entrarem ao vivo será ainda convidado pra ser estranho no Ninho, no estádio 97. E os 10 primeiros que pintarem por lá pra falar com o Tetinha, falar com a gente, vão ganhar ingressos pra assistir o stand-up, o show de comédia Clube do Stand-up com Bernardo Veloso e convidados nessa sexta. Legal, então, olha, tem presentes pra você. Você ainda concorre a uma vaga de estranho no Ninho e entra no ar aqui ao vivo com a gente. Valendo aí pros 10 primeiros, pelo menos, tá bom? Então, onde que tá acontecendo? Na boca do estádio? Na boca do estádio do Palmeiras, na Francisco Matarazzo, esquina com a rua Padre Antônio Tomás, em frente ao Porco, tá bom? Na boca do estádio, onde hoje tem jogo do Brasil. Sim. Beleza? Vai lá. Brasil e Chile. Exatamente. Nós estamos com o nosso caiaque lá, apostos, porque mais cedo ou mais tarde para começar a subir a água, velho. É. Não sobe mais, mano. E vai. Mas Chile. Os caras falaram que mexeram na drenagem lá, mano. Lá. Mexeram? Tudo lá. Tiraram a bola de pelo, mano. Tirar a bola de pelo tá no ralo, né? É verdade, em casa acontece isso aí. Vamos aí. Colocar o sifão, né, o seu bem? É, o sifão lá. Em casa acontece. O IG veio, parabéns, IG. Patriota veio. Lógico, prestigiar. Nossa seleção. Aí, o Pacheco, camisa. Temos que prestigiar. Camisa 12, era camisa 12? Camisa 12. Ah, é. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e novinho Cheddar McRib Barbecue. Com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. O estádio, também no oferecimento da Estela Barros Turismo. Maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia. Com a Estela Barros Turismo. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode. Beba com moderação. Ah. Continuando as manchetes do estádio 97, seu Bento. Agora é o Santos. De quem? De quem? Vanderlei! Grande Vanderlei! Ele tá lá em campo, hein? Grande. Tá lá em campo, hein? Chefe RG, está lá em campo amanhã. Quinta-feira, pode me derrubar aqui. Quinta-feira lá em Macaca. Vou ficar cantando aqui, né? Parece o cara da Praça Nossa lá. Tudo que eu falo pra mim. É isso. Então, aí é o. E, vixe, travou, hein? Travou? Falar mesmo? Travou? Ah, lembrei. O Renato não joga. Peixe. Renato não joga. Renatinho. Tá. Renatinho fora. Jesus, Matheus. Jesus não sai mais do time. Tá confirmado. E o Lucas Lima tá confirmado também. É. Matheus, né? Jesus. Exatamente. São essas novidades. E que mais? Tem algum mais? Algo, chefe? Jogo duro, né, o chefe RG? Duríssimo. Ponte Preta tá meio. Ah, cara, a Ponte Preta tá desesperada, cara. Ela tá a um ponto, se não me engano, da zona de rebaixamento, né? Na Ponte tá perigando. E ela perdeu um jogo que tava na mão, cara. Tava na mão. Embora eu não goste dessa parada, eu acho que nunca favorece, nunca é legal ficar muito tempo parado, mas o Santos não tem outra opção aí. Pra perseguir, pra ficar na cola do Corinthians, tem que ganhar. Então não tem jeito, cara. E é muito mais time, RG. O desespero é por parte dos caras, né? É, mas precisa tomar cuidado, porque embora a Ponte não esteja aí no momento legal, mas sempre apronta. Eu já falei aqui, com exceção contra o Corinthians. É verdade. Ultimamente, porra, São Paulo, a Ponte encarde, velho. É contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o São Paulo. É encardido. E a Ponte tá numa situação que é assim, RG. Sim. É. Eles estão fazendo campanha de ingresso mais barato para tentar ajudar, né? Ponte Preta é a 15ª colocada com 31 pontos. Quer dizer, então, um jogo a mais, né? Ingresso a 5 contos, chefe. É, só que bem lembrar. Tem um jogo a mais. Tem um jogo a mais. Vamos lembrar isso aí, que tem um jogo a mais. Aí o Marcão a Ponte tem um jogo a mais. Ponte contra a Ponte. Ponte e Cruzeiro tem um jogo a mais. Não, a Ponte. Cruzeiro, tudo. Agora, o problema é o seguinte, a torcida da Ponte já bateu nos jogadores lá no aeroporto de Viracopos. Cara. E você imagina se a Ponte perde amanhã em casa com o estádio lotado. Quinta, né? E você tá lembrando isso e nada aconteceu, né? Nada. Quer dizer, lamentavelmente foi notícia em todas as TVs, em todas as mídias, os caras apareceram pra caramba. Até vídeo, RG. E até agora, nada. Absolutamente nada, né? Pô, lamentável. Que tem gente da mídia, inclusive aqui na mesa, que defende tapa na orelha de jogador. É, mano. Mano, esse tem vergonha. Tá meio quietinho aí, né? O famoso por amor. Ou por amor ou por terror. O nosso Toretto. É que agora ele não é mais. É que hoje. Até hoje a cobrança tá Nutella, né? Hoje o dirigente ele convida o protestante pra entrar lá, né, mano? Né? O protestante ou o protestador? Ah, o protestante. O protestante pode ser religioso ou pode ser o cara que tá protestando por alguma coisa. Acho que sim, deve ser sinônimo. Mas enfim. É tipo contratante. Peraí, vamos tirar a dúvida. Mota. Mota. É que Mota deu uma jorrada ontem. Ontem eu jorrei em vocês, então. Vocês não, no Sombra. Você jorrou aonde? Ué, do deputado. Oi, deputado federal, você pode voltar daqui, seu burro. Vai lá, não, mas procurar você pode. É que ele vai representar o estado do Rio de Janeiro, tá louco. Que seja. Mas você pode votar no cara, porque nem vai aqui na urna. Não, acho que não tem legenda, que você tem que votar nos deputados do seu estado. É lógico. Caramba. É a lógica que você, quando vê campanha de político aqui, você só vê do... Não, na urna não aparece. Mas enfim... Olha, não importa, você vota errado sempre, Mota. É verdade. Ele vota... Não importa ele saber o sistema, você vota errado sempre. É verdade. É legal é vocês. Vocês duvidam que ele vota errado? Não. Mota, e outra... Legal é vocês. E votar pro Mota já é uma vitória, que ele demora mais que aquele tiozinho que não enxerga a urna. Nossa, o que é isso? Demora 45 minutos. Eu antigamente ficava fazendo lá pra ver a foto de todos os candidatos. Mas posso falar uma coisa, mano? E protestador tá certo, viu, Maurício? Tá certo. Não, o Mota é protestante. Falei protestante. Mota, é a mesma coisa. Tá na mesma, RG? O Mota fica bravo que na última eleição ele tentou votar no Grande Otelo. Obrigado, RG. Não conseguiu. Que aparecia na propaganda. Ele não aparecia, ele ficou bravo e anulou. Você sabe o que é mais complicado? É que o Mota ficava treinando no Pense Bem em casa, velho. Ele ficava a semana inteira no Pense Bem treinando. Aí ele chegava lá, pô, agora é a prova, minha prova. Motinho, se defende, meu. Eu acho que vocês querem dar pra mim. Hoje tá todo mundo assim, acesinho. A galera tá pegando o pé do Mota. Os caras já quiseram sangrar você, velho. Sangrar. E o ex-time do Neymar? Vamos lá. Putz, acabou? Tem mais nada? Chega, né? Chega. Tem mais nada a falar? Ah, ídolo. Não tem. Começa daí depois dessa. Tem Neymar, jogo, aí, né? Vai esperar. Ficou mal pro Santos. Ficou mal. É verdade, RG. Não. RG, que o Levir teve uma proposta do Japão pra ir embora. China. Foi do Japão? Acho que foi Japão, RG. Mas ele fica até dezembro, porque o Modesto também, acho que fica até dezembro. Não sei se vai ser reeleito. O Modesto é o candidato do Marcelo Teixeira, Se vai ser reeleito. Sim, os dois são, né? Agora deve voltar o Périx, que também teve uma boa. Chamusca. Teve aqui, né, no programa. Teve uma boa votação na. Quem? O Périx. É Pérez. O Pérez. Pérez. Pérez. Pérez. Pérez. Pérez é dos autores. Tem o Périx que teve aqui. É o José Carlos Pérez. José Carlos Pérez. Também tem o Andrés Rueda. Onde anda o Périx Chamusca? Não, é verdade. São quatro ou cinco candidatos. Mas o Pérez é o que teve maior votação. Perdeu por muito pouco pro. Sim, na eleição passada, pro Modesto Roma, a diferença foi bem pequena. Muito bem. Quem ganha, RG? Você tem favorito, chefe? Você tem favorito na eleição? Se eu pudesse votar, você votaria em alguém? Modesto. Modesto? Modesto. Fica Modesto? Fica Modesto. É mesmo? Ele nem sabe, ele falou Modesto por quê? Pra falar. Ah, não sei. Ele nem sabe. Quais são os outros, ô? Eu conheço o Carlos Pérez. Eu sei do Pérez. Cunha. Tem a chapa que o Odir Cunha tá encabeçando. Tá chutando, chefe? Não, chutou. Cunha, tá doidão. Não, olha, eu vou te falar, a gente tá triste aqui. Mas eu acho... Chega o chefe querendo boicotar o RG. RG, fala aí. Ele tá agora dando chutinho pra torcida santista, acho... grande nação alvinegra. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Odir é junto com o Pérez, hein? Então, é a mesma chapa. Tá mal informado, né? Vamos se informar. Só que o Modesto é favorito. Ele tá na linha. É favorito? Vai ganhar? Vai mas, ganhar. Mas, Carlão do quiosque 47. Mas eu gostaria, eu sinceramente gostaria de renovação, viu? Eu acho que esse negócio... Ele é do Boqueirão. Deixa o RG falar, gente. Eu acho que esse negócio de ficar repetindo candidatura, eu acho que não é legal, não. É, né? O cara nunca faz uma segunda legal, é difícil, né, cara? Pra resumir, Vieira, de um lado tá a chapa do dono do quiosque, a outra tá o Teletubbie que vende algodão doce lá na praia. Que fazem, velho? E a vovó Mafalda na... Por uma manjuba mais barata. Não, é legal, o pessoal que tá zoando, a administração tá boa. Lá. É. Tá legal, zoa mesmo, tá bom. É, chupa e paga, mano. Chupa e paga. Mas os nossos são. Mas os nossos têm estirpe, são incompetentes. Estudarem colocar reais. Os cardeais. Nossos são os incompetentes, mas que os atéis. Agora, RG, deixa eu te perguntar um negócio. Pô, esse bafafá do Levi ir embora, o Santos tá praticamente certo na Libertadores do ano que vem, cara. Mas não tem bafafá do Levi ir embora. Não, você criou o bafafá. Não, era plantando notícia, hein? Até o fim do ano que ele pode ir pro Japão. Mas era até o fim do ano mesmo. O contrato dele já era, até o final do ano. Ainda não foi renovado. A nova administração que vai decidir. Pode ser que não. Quem não renovou ainda foi o Ricardo Oliveira e o Lucas Lima. Porque o Modesto, nesse ponto, ele está certo. Ele não quer ceder, ele não quer oferecer mais do que já ofereceu para eles. Então, mas a proposta do Lucas Lima é de 45 milha por 5 anos. Sim. Tá bem pago, né? Sim. O cara não aceitar, tem que ir embora mesmo. Mas eu tô com ele. Eu acho que você não tem que ficar abrindo as pernas para jogador, não, velho. Não, cede logo ele, onde quer. É, porque você tá querendo? Vai, sobe aí uma serra. Ó, na moral, seu Bento, vai o Cuca pro Santos e o Lucas Lima vai pro Palmeiras aí. Já tô prevendo. Não, para. Quem? O Santos? Fica com os dois, Cuca. Não, pode ficar com os dois, velho. Acho que é outra coisa. Não quer, João. Não, Cuca. Imagina o Cuca beijando a careca do Serginho Chulapa pra dar sorte. Cuca não, velho. Vai apanhar. Ei, mano. E aí, Ben? O que é cambada de otário? Vê quem é o líder do campeonato. Ah, o juiz! Otário! Chupa e paga, mano! Olha, eu não entendi esse time mesmo dos caras. Não deu pra entender. Cambada adiante, vamos lá. Não, antes entender, era o fortinho aqui, ô, bacana, só que nós contratamos um maior que você aí do teu lado, viu? Você gosta de um grandão, né? Você vem com graça. Você curte um grandão, né, Vieira? Eu falei pro Vieira, que você acha que tá faltando pra um cara mais forte. É. Não, o problema, sabe o que é? É que a gente falou um cara mais forte, puseram uma mulher mais forte. Aí não dá, né, velho? Vou mostrar pro seu tamanho do Chibiu. É. Que isso, mano. O Pablo não treinou, é dúvida pro jogo. Chibiu pra guarda-fuma, hein? Foi poupado, mano. É. O Balbuena só joga se jogar pouco pelo jogo do Paraguai hoje. Se jogar mais de um tempo. Jogar o segundo tempo e tal, vai ser difícil ele enfrentar o Curitiba na arena. Pô, mas isso que é uma vergonha, Bento. Essa porra de data FIFA aí, mano. Isso aí é uma grande merda, cara. Não fala essa verdade. Domenico Gato, por exemplo. Quem remunera o jogador é o clube, não é a seleção. Sim. Tá certo? O jogador, ele tem que sempre focar no que ele vai jogar no clube, não na seleção. Se o cara não tiver apto a entrar em campo por causa da partida no dia anterior pela seleção brasileira, a partida que não aconteça no dia seguinte, cara. Porque tem que parar com essa pouca vergonha de haver uma divisão e um desmembramento para que possa jogar aí o jogador pelo clube e pela seleção. Se não houver, se for conflitante as datas aí, ou se não for o período suficiente, se não respeitar aquilo que a FIFA exige de não sei quantas horas aí para que o cara descanse, que o cara atue pelo clube. Tem que parar com essa pouca vergonha. Aí quando o cara adota um discursinho meio o cara lá da Coreia do Norte, aí eu falo, nossa, o cara é radical, é isso, é aquilo. Tá certo o Flamengo, que pediu a desconvocação daquele Vinícius Júnior. Pediu pra CBF, falou, não leva o cara. Pediu pra desconvocar. Você quis ir lá, mas, Domênico, você tem que ir lá pelo interesse do clube. Não, eu entendo. Do clube, não da seleção brasileira, cara. O do Vinícius lá é outra coisa. Ele já tá vendido, né? Ele, como ele já foi vendido, então os caras não precisam colocar ele na vitrine. Não, mas mesmo assim, eu não tô... Se precisasse, ele deixava fácil. Domênico, eu não tô citando o fato de estar vendido ou não estar vendido. Mas eu entendi isso. Eu tô falando com relação ao jogador atuar pelo clube. Tem que ser assim, cara. Tem que ser assim. A prioridade é sempre o clube, que se dane o Brasil. Se dane o Brasil. Ah, mas o Brasil, seleção brasileira, Copa do Mundo. Véio, o Brasil já tá classificado. O Brasil já tá disparado nas eliminatórias. Tinha que chamar um monte de jogador. Mas não é assim. Mas não é assim. Mas não é. Não é assim porque, por exemplo, o Brasil tem que, em tese, aquela coisa assim, ah, vai jogar com qualquer time. Tem que respeitar a competição. Por exemplo, você pega lá a Argentina. A Argentina hoje depende, de certa forma. Então, por isso o resultado do Brasil. Mais que isso, por isso mesmo tem que convocar lá jogador que acabou de operar. Pega um jogador que acabou de passar por uma segunda. Tem que ser assim. Eu começaria com Muralha no gol, velho. Você acha que os caras não são brother lá? Tem algum jogador que quebrou a tíbia recentemente pra lateral direita? Tem que pôr o cara lá, velho. Bota o Caju na esquerda. Não, mas tem que ser os caras manco, velho. Pega aí os jogadores aí que estão sem jogar por causa de lesão, mano. Põe tudo pra jogar. Que se dane a Argentina. Mas olha, a Argentina hoje ela não depende do Brasil. Ela depende apenas dela. Naquelas, viu? Não. Se ganhar, aquelas, pelo menos, repescagem ela pega. Então, ela só depende da repescagem e não classifica direto. Acho que classifica. Nova Zelândia não importa, mas ela não fica fora. Ela depende apenas... A repescagem é a pré-Libertadores da Copa, gente. É capaz da Argentina, que essa bolinha que tá jogando, tropeçar na Nova Zelândia também. Então agora, convenhamos, hein? Ter uma Nova Zelândia e não ter Argentina na Copa é chato. É a mesma coisa o lance da Islândia lá, velho. Que se dane a Argentina, velho. Que se dane a Argentina. Eu gosto da Copa do Mundo como um evento pra assistir. Pra ter os times que eu acho legal. Eu não tô lá pra ficar torcendo pra eles. Nova Zelândia, se a Argentina ficar fora, eu vou achar legal. Mas por exemplo, quero ver jogo de time de seleção conhecida. Ah, mas tem que ser quem for ver. Merece, velho. Se for ver, tem razão, Sombra. É legal, por exemplo, a Holanda. Holanda fora é ruim. É ruim. O que é a Holanda? Eu prefiro ver a Holanda. Não, mas é ruim por causa da torcida que você fala, não vai ter uma pá de moira na arquibancada. Isso significa a Holanda no mundo faz gente. Ó, criaram o overlap. Quem mereceu que tava melhor que vai, velho. Então, eu prefiro ver a Holanda jogando porque a Holanda tem jogadores melhores. Ou você não é questão. Agora você vai ter a Islândia, velho. A questão é a seguinte: a Islândia tá lá. A Holanda, ela fez várias semifinais de Copa do Mundo. Ela chegou em duas finais de Copa do Mundo. Sim. Então, assim, como assim que a Holanda... Ela pode não ter vencido uma competição de um nível como a Copa do Mundo? Então, ou a Euro, acabou, que eu não lembro. Acabou a discussão. Mas não acabou nada. O que, que a Islândia chegou em que lugar? Mas a Islândia, Domênico, a primeira luta Copa pra tentar ir para os oitavos, já tá classificada. Mas, Domênico, se a Argentina não tiver competência pra ir, dane-se, pau no tchau dela. Vai quem merece. Olha, vai quem merece. Qual outro eu time entendo, tá? Eu entendo. Egito voltou também. Depois de muito tempo, o Egito tá lá. Mas, ô Domênico, você tem uma Copa do Mundo sem a Argentina e sem a Holanda, é a mesma coisa que você fazer uma Libertadores sem o São Paulo. Não tem graça, mano. Para! Você liga. Isso, é aí. Eu acho que tem que parar com essa hipocrisia também. Porque, ó, isso é mal de brasileiro. Ah, é porque a Argentina, se não tiver, é ruim pra Copa. Vai lá na Argentina, se o Brasil tivesse na condição da Argentina, pra ver o que os caras iam estar falando. Ó, se bobear, mano, se bobear, era capaz da Argentina fazer o que fez naquela Copa contra o Peru, pra exatamente, ferrar o Brasil. Cara. Então tem que ter dó de argentino, não, exatamente, mano. Exatamente. Se fosse o inverso, eles estão deitando na gente. Vocês não entendendo. Que o brioco do argentino pegue fogo. Mas o Mota deseja o nosso mal. Mas não é por isso que a gente vai desejar o mal dele. Mas, mano, eu não estou falando com relação aos argentinos. Eu acho que... Não, mas eu tô. Eu acho que... Vamos organizar aqui. Vamos pedir pro Kleber vir pra cá. Motinha, puxa pra lá, dá o microfone aqui pro Kleber, por favor. Né? O Kleber vai sentar pra cá. Bote, por favor, o Kleber vai sentar aqui entre o Vieira e o RG número 2. Isso. Não, ele fica aqui, ó. Só porque, olha, o time do estádio 97 só no, acho que estamos em 11 já. É, hoje já tá difícil. Tamo mas olha aqui, ó. Só pra concluir, eu tô dizendo com relação. Eu entendo que a torcida ela pode torcer com relação a ficar a Argentina fora da Copa do Mundo. Sim. os torcedores, estou dizendo assim, entendeu, RG? Torcedor da Argentina torce para ficar fora. É. Eu estou dizendo como um evento esportivo, a Copa do Mundo, a Argentina fora, o nível técnico é pior. Não, mas, ô Domenico, eu não estou aqui para pensar como isso. Evento esportivo. Eu quero que mas o brioco do argentino pegue fogo. Mas eu penso como... Eu sento na frente da minha televisão para assistir um evento esportivo de um alto índice técnico. Por exemplo, sábado de manhã, você acorda lá. Porra, legal. Sábado de manhã, vai ter jogo. Meio-dia, Copa da Rússia, beleza. Aí vai estar lá assim, hoje, meio-dia, daí vai estar o Mano comentando, não sei lá, vai estar lá Egito e Islândia. É. Aí você fala, não vou. Egito e Islândia, eu volto a dormir. Pensa, já que vocês estão pensando no interesse assim, em comum, peraí, Domenico, você analisa. Na Copa do Mundo vocês torcem pela seleção brasileira ou não? Ainda mais sim, depois que lógico, o Tite foi pra lá. Sim, sim. É, tecnicamente falando, é muito melhor você ter um Egito, ter uma Islândia, ter um Catar jogando uma Copa do Mundo que a Argentina. É igual a Libertadores. Não. Quando o Boca fica fora da Libertadores, vocês não ficam, o Boca tá fora, é um a menos pra dividir o título. Mas aí, é lógico, não, mas aí desculpa. Argentina fora do. Ó, mas... Argentina fora da Copa do Mundo seria bom pra todo mundo. A gente ia zoar esse monte de panaca aí que gosta de mas querer depende. Imitar macaco com a zoar brasileiro. Com você. Ah, eu sinto isso, palma. Eu não concordo, porque. Eu não assim, pro argentino, não, mano. Eu assisto a seleção, mas eu torço pelo São Paulo. Não, mas é que tá, num período de Copa do Mundo, você não tem São Paulo bacana. Não. É Brasil, desculpa, é Brasil. Não, mano, desculpa. Nunca você, meu sentimento por seleção vai ser igual ao de São Paulo. Ah, desculpa, isso tá de você cansou de colocar essa sua bunda branca na guia pra pintar a guia. Nossa. Cansou de pendurar a bandeirinha no poste. Mesmo, então viu? O senhor não é diga branca, que o senhor não torceu pra seleção brasileira. Ainda mais depois da chegada do Tite, tá o senhor mudou o seu conceito do que era a seleção brasileira. Maurício deu no meio agora, hein? Fica triste pelo São Paulo. Fica triste em todas as derrotas. Seleção brasileira. Você não chorou em 82, então? O ano que você nasceu e não tinha nem noção do que era? Não sim. Importa, mas você chorou. Agora, você sabe que eu acho você que você chorou. Último aí? Jogo, último e único jogo que fiquei triste por uma derrota de seleção. Então pronto, chorou, 82, chorou. Deixa eu só falar uma coisa. Mas agora com a chegada do Tite, você resgatou aquele amor que você tinha pela seleção em 82. Eu tô demagogo aí que tá falando aí da seleção demagogo, brasileira. Demagogo, demagogo. Gozado. Tudo não, que ele tá falando. Não, quero que o Brasil se dane. Tudo que ele tá falando. Eu não sou brasileiro, eu sou corintiano. Olha lá, tudo que ele tá falando. O Brasil, a gente fez a Funk Fest em 2014. O Brasil tava tomando sete e ele tava dando risada. Tava. Cadê que ele tava torcendo pro Brasil? Mas peraí. Eu agora torço pra seleção brasileira. Você parecia um legista rindo sobre o corpo. Exatamente. Todos nós chateados, seu mano rindo. Eu tô nem aí. Achou demais, achou demais. Eu não tô nem aí. Eu não sou brasileiro, eu sou corintiano. Repito. O que você tá falando? Não tô entendendo. Ó, o negócio é o seguinte: com relação à seleção brasileira, Domênico, eu agora tô fazendo uma defesa da seleção brasileira, não é pelo Brasil, Marinho, CBF, etc. E tal, Ricardo Teixeira, essa cambada toda que passou por lá. Eu hoje torço pela seleção brasileira por causa do semideus Tite, quer dizer, hoje. É verdade. Uma vaia pro mano. Que vai. Peraí, dá pro Tite. Hoje, então. Não é dá pro Tite. Outro dia, o Tite curou um cego, gente. Vocês estão de brincadeira. Para, o Tite hoje é capaz de andar sobre as águas, RG número 2. Fala pros caras aí. Anda. Nossa, é um chá de besteira. Desculpa, não falar outra coisa. Dá pra levar os dirigentes de São Paulo lá? Ah, mas aí... Ele faz milagre, mas ele já não faz aí. Já vai, mas... Muito bem. Olha, já vamos apresentar nosso convidado. Tem estranho também aqui no Ninho pra fazer o Estádio 97 com a gente, tá bom? Porém, antes, o Domênico dar o recado do Buscapé, Dodô. Vou falar uma coisa pra vocês. Buscapé. Você sabia que o novo Buscapé, além de comparar preços, agora você compra direto tudo que precisa de A a Z? Opa, bom! Olha só, tem smartphone, tem barbeador, tem drone. Dia das Crianças chegando. Drone, pode ir lá procurar que tem. Eletrodomésticos, bicicleta, olha só, Dia das Crianças tá aí. Show. Geladeira, TV e por aí vai, viu? E o melhor, sempre pelo melhor preço. Se liga nesta super oferta. Olha, esse tempo tá mudando agora. E isso cai bem, hein? Ar-condicionado portátil. Boa. Olímpia. Boa. Splendid Nano 10.000 BTUs. Ó. Oh, bom. Esse aí, eu vou dizer uma coisa pra você: ele é silencioso, ele é compacto, sim. Com design italiano, sim. Possui controle remoto, sim. Display em LCD e timer pra ligar e desligar, e tudo isso por apenas. Olha o que você vai falar. Só R$ 1.990. É isso mesmo. Só R$ 1.990 e tem mais. Olha. No boleto. Olha. E você ainda tem 10% de desconto. Olha. Olha que legal. Essa oferta é tão boa que eu vou repetir de novo. Ar-condicionado portátil Olympia Splendid Nano branco. 10.000 BTUs. design italiano, controle remoto, display em LCD e timer para ligar e desligar por apenas R$ 1.990. Você repetiu, eu acredito. E ainda com 10% de desconto no boleto, hein? Boa! Você gostou dessa, né? Então faz assim, dá um busca no novo Buscapé e aproveite essas e outras ofertas. Tem um monte de oferta lá. Acesse buscapé.com.br ou então você pode baixar o aplicativo, é grátis, tá bom? Faz assim, dá um busca no novo Buscapé. Buscapé.com.br. Dá um busca. E com eliminatória chegando ao final, o Brasil se classificando para a Copa do Mundo, as seleções de todo mundo aí conquistando as suas vagas, começa a respirar um pouquinho daquele clima de Copa, né? Tanto é que a gente tá aqui debatendo. Ah, pô, não é legal com esse, não é legal com aquela seleção. Ah, não, a Argentina tem que ficar de fora. Ou seja, mas a gente tá já vivendo aquele clima de Copa do Mundo, não é não? Opa. E se você quiser viajar com seus amigos, se você quiser viajar com a sua família, eu vou te dar um telefone agora da empresa certa, a empresa correta para te levar para a Rússia e assistir o Brasil. É Stella Barros Turismo. Por que Stella Barros? Tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. E a Stella tem várias opções de roteiro já separados por fases. Você quer ir assistir só a primeira fase? A Stella Barros tem essa opção. Quer assistir as quartas de final, semifinal e final? A Stella Barros também tem essa opção. Ah, tá bom, vai ficar bacana. Patrão total. Copa inteira? Fale com a Stella Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vai acontecer. E com a Stella Barros, ó, garantia do ingresso, meu amigo. Hospitality, entendeu? Você não precisa ficar lá fuçando na internet, né, etc e tal. Procurando hotel, Não, puxa vida. Com a Stella Barros é tudo assim, bicho. Te põe no avião, te põe no jogo, te traz de volta. É moleza. Stella Barros, ligue agora mesmo. 2166-2250. Repita. 2166-2250. Você pode ligar agora. O site é stellabarros.com.br. Com um S mudo e com dois L's, tá? E você pode parcelar em até 10 vezes no boleto. Olha que bacana. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia, com a Stella Barros Turismo. Já já tem as cornetadas do Estádio 97. Você manda aí a sua mensagem, a sua zoeira pelo 94-353-0150. 94-353-0150. Quem ligar falando todo dia de clássico no McDonald's, também ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, o Estádio 97, que também tem oferecimento da ESEG, a Faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Também do Side Atlântica, o lançamento Trisul, sob medida para sua família. Sideatlântica.com.br. Do Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje. Verdade. Ele que jogou pelo Corinthians, ele que jogou pelo Hannover, pelo Santos, pelo Internacional. Ele, o Kleber Correia, lateral esquerdo. Boa, Kleber, e aí? Boa, Kleber, aí, boa Kleber. Tarde. Boa noite. Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. Boa. Olha, eu falei Kleber e botei o hino do Corinthians, mas eu botei botar o hino do Corinthians, aí, hein? Hino do Santos. Não, você não me vem com o hino do Internacional. O hino do Inter. Você sai fora com o hino do Internacional, hein? Pelo amor de Deus, sei qual é o hino, mas não vou falar. Deixa o São Paulo. Vai. Mas, ô, Kleber, que time você torce, Kleber? Eu? É. A infância toda foi São Paulino, toda a minha família. Aê, chupa antes, chupa, chupa, mano. Então hoje é um programa especial pra você falar da grande mágoa de não ter atuado pelo tricolor paulista. Não, isso. Não. Cara, não, mágoa não. Já tive alguns convites, mas infelizmente na época não acabou concretizando. Eita, não, é brincadeira, estamos zoando aqui. Estamos brincando contigo aí. Mas, ô Kleber, me diz uma coisa, cara. Você tá acompanhando o nosso debate aqui sobre seleção brasileira, né, cara? Você, como torcedor, você quer que a Argentina fique fora ou você não? Prefere uma Copa que tenha a Argentina? Ah, eu acho que tanto faz. Acho que pensando em seleção brasileira mesmo, acho que o Brasil tem que ganhar com a Argentina, sem a Argentina disputando. Eu acho que essa Copa tem tudo para o Brasil fazer uma grande competição. Você jogou 9 anos pela seleção, né, Kleber? É. 2002 a 2011, né? É, mas aí teve o tempo que eu fiquei fora, né? Uhum. Eu fui pra Alemanha, fui pro Hannover e depois de lá eu fui pro Basel. Esse tempo eu fiquei sem ser convocado. Não foi convocado. Né? É. Você jogou muito contra a Argentina, não? Não, joguei poucas vezes. Poucas vezes. Quantas vezes, Kleber, você jogou com eles? Eu acho que duas vezes. Ganhou? Ganhei. As duas? Os caras são folgados, né, meu? São folgados? É, todos são. Os caras foram preconceituosos com você, Kleber? Porque, querendo ou não, o que a gente vê aí, em determinados jogos aí, algumas condutas aí, principalmente de argentinos, cara, é que os caras aí, eles pilham mesmo e muitas vezes eles são até racistas. São, temos exemplos aí, inúmeros espalhados aí pelo mundo, jogadores e torcedores também aí da Argentina praticaram essas cenas. É, você sofreu algum tipo de preconceito nesses jogos aí? O pessoal falou alguma coisa pra você ou foi tranquilo? Ah, sempre tem a provocação, né? A gente sabe que tem essa provocação, mas racista, assim mesmo falando, eu nunca tive. Agora, a provocação de você estar jogando, os caras tentar te desestabilizar... Isso né? tem, né? Eu te deram uma dedada já ou não? Não, dedada não. Dedada? Como assim? Como assim? Como eles fizeram com o cara lá, velho? É demais. Aí não dá, né? Dedada, Cavani mano. Tomou uma... Cavani tomou do Jarra, mano. Jarra. Foi até a metade do dedo. Bebeu água. O Jarra deu uma jarrada, né? No caso. Não pode beber a água da gente, né? Ah, meu Deus. É, então, isso aí os caras não lembram agora. É. Né? Ô, Cleber, os caras meteram água no branco lá pro cara ficar dopado no meio da Copa. A água da Argentina, né? Ah, meu Deus. É, então, isso aí os caras não lembram agora. É. Né? Ô, Cleber, os caras meteram água no branco lá pro cara ficar dopado no meio da Copa. Né? O Maradona conta rindo, né? Então. Ele jogava dopado, né, Maradona? Quase nada. O Maradona tomava metade da água. Ele queria, né? Mas isso é meio hábito de jogador de futebol, né, Kleber? Por exemplo, entra lá o massagista do outro, não importa quem tá caído, o cara fica distribuindo água, todo mundo bebe de toda a água. Os caras vão na boa fé, né, cara? Os caras vão na boa fé. Mas depois desse lance aí do branco, acho que aí todo mundo começou a... Ficar mais ligado. Deu uma mudada, né? Deu uma mudada depois dali, né? Ninguém ficou esperto. Ficou esperto, né, cara? Tá certo. Olha, além do Kleber que tá aqui hoje, vai fazer o programa com a gente, também temos o Estranho no Ninho. Boa. Né? É o Cláudio. Sobrenome diferente, Zeguinho. Cláudio. Cláudio de Pelúcio? Pelúcio. Pelúcio. Ursinho. Por isso que o chefe. Olha aí, urso. Por isso que o chefe tá chamando de ursinho. Olha só. Ursinho. Ursinho. Ursinho blau blau. Já superei já. Ah, é? Superei. Topolino. Não é de pelúcia. Topolino. É piada pronta isso aí, né? Fala assim com o cara, não. Olha, o chefe gritando, velho. Não, é Pelúcio, não tem o D. Não é Pelúcio. Pelúcio. Ai, Pelúcio. Pelúcio. Pelúcio da Lionela. E tem, não, e tem Correia. Cláudio Pelúcio Correia. Correia. Correia. É, Kleber também é Correia. Correia de Pelúcio. Ô, Claudião, um amigo seu, um amigo seu aqui, o Vitor, pediu pra você contar no ar a história que você se passou pelo Maurício Meirelles lá e tudo, deu autógrafo e tudo, cara. Não, não. O negócio foi o seguinte. Igualzinho mesmo, é igualzinho. Não, é igual, velho, é igual. Com o Gentili, eu acho que parece não, mais. Não, não, é Maurício Meirelles. Eu acho, olhando bem, eu acho que é o Rafinha Bastos agora. Mudou agora. Mas, enfim, a gente foi no... Vai te catar, fala logo. É o Paulinho Gogó. Fala pertinho do microfone. Beleza. A gente foi um São Paulo e Flamengo em Itu. Em 2013. Eu conheci o Vitor lá em Itu. Aí ele falou, meu, você parece com o Maurício Meirelles. Eu falei, não, é o Gentili, Gentili. Aí ele começou a espalhar, ô, o Maurício Meirelles tá aqui, o Meirelles tá aqui. Aí a galera meio que acreditou, né? E arrastou. Mas parece mesmo. Ah, eu acho que parece mais com o Gentili. O Gentili parece um pouco mais. Não, acho que não, hein? Também com o Zé Comé. Parece nada, olho, né? Dependendo do que o cara tomou, o cara pode estar parecido com o Obama, velho. Cada hora é um, mano. E você, tá afim de ver a Argentina fora? Não, Argentina dentro. Dentro? Argentina dentro. E o Peru, fora ou dentro? Dentro de você. Chupa, churrada, viado, trouxa. Ô, logo de cara, chupa, gorda. Fiz uma pergunta, trouxa. Ô, e o técnico do Equador foi suspenso agora, velho. Agora? É, agora, antes do jogo. Por quê? Nossa, como é que é? Eu não sei ainda, soltaram a notícia. Técnico do Equador suspenso. Dá informação direito. Ai, eu dei nada agora no moto. Eu dei informação, né, trouxa? Não, mas é legal ver a causa. Calma, eu vou procurar a causa, tô dando só o spoiler. Não, inclusive... No Clash of Clans não tá aparecendo nenhuma notícia. Viram, aqui, na boca. Vocês viram o B.O. que deu? Até, inclusive, ele teve que fazer hoje um pedido de desculpas, mas foi uma nota tentando esclarecer a declaração que ele havia dado. O Barcos, o ex-jogador do Grêmio, do Palmeiras aí... ele falando que a seleção hoje do Equador ia ter que jogar muita bola pra conseguir vencer a Argentina. muita bola. Eles iam ter que se desdobrar demais. Ele deu uma insinuada? Sabe aquele negócio assim que meio que deixou no ar? Querendo ou não, São Brás, jogar contra o Equador lá. O Equador, em determinado momento da eliminatória, ele tava lá em cima, tava encabeçando a eliminatória, tava brigando ali até pelas primeiras posições. Agora tá fora. Agora o Equador tá fora, já não briga por mais nada. O Equador voltou pro lugar que nunca devia ter saído. Mas é um lugar que tem altitude, não é fácil jogar lá. A Argentina nunca ganhou lá. Então, o jogo acho que é em Quito, não é? Nunca ganhou lá? Não. É em Quito, mano. O jogo principalmente vai ser em Quito. Mas houve sim, Sombra, uma frase do Barcos, que a galera meio que começou a supor uma série de coisas, e hoje ele foi obrigado a emitir uma nota oficial falando a respeito disso, cara. Ô, Kleber, deixa eu perguntar uma coisa. Você não precisa dizer quem e quando, mas você já chegou a ver jogo que você sentiu assim, que você falou assim... Hoje a gente pode jogar muito, muito, muito, mas com esse, não vai dar. Mas com esse juiz hoje o negócio não vai. Você já chegou a sentir esse tipo de situação em jogo? A gente já passou por várias situações, né? De que você tentava e sabia que seria difícil, mas é muito difícil assim falar da arbitragem, principalmente no nível que se encontra hoje, né, no futebol brasileiro. Eu acho que perdeu muito aquilo do árbitro tomar a decisão, mesmo que ele pudesse errar, sem a intenção de prejudicar, mas errando. Então, para mim, hoje a arbitragem é um assunto que tem que ser bem visto, bem comentado, porque tem que mudar várias coisas. Você é a favor do árbitro de vídeo? Ah, eu não sou muito a favor, não. Não? Acho que eu prefiro que continue da forma que sempre foi. Você futebol. Jogou no Corinthians, você pegou essa mania. Hein? Ah, pro inferno. Você jogou no Corinthians, você pegou inferno, essa mania. Não, na minha época, o Kleber já jogou vários disso, anos sem precisar se preocupar com a arbitragem. Muitas saudades daquela época, você, o Gil, o Ricardinho, por aquele lado? Tenho bastante. Foi um lado esquerdo que a gente... Eu e o Gil, a gente já se conhecia porque jogava na base junto, né? Foi você que deu aquele corte no André Luiz, né? Não, foi o Gil, seu bobo. Foi o Gil. Mas, ô Kleber, você tava falando agora a respeito do Corinthians, cara. Aquela época que você foi jogar no Santos, inclusive, lá você... Não sei se foi fazer uma média com a torcida do Santos aí, mas você deu uma provocada na torcida do Corinthians lá. Você fez uma brincadeira, galinha preta, vem cá fazer chupeta, não sei o quê. Você se arrepende daquele ato, cara? Porque você era um cara que jogou no terrão, a torcida do Corinthians te idolatrava, a torcida do Corinthians, inclusive os mais jovens, colocava você como o maior lateral esquerdo que eles haviam visto, porque muita gente não viu o Vladimir. Eu, particularmente, não tinha visto o Vladimir jogar. Mas, depois daquela declaração, cara, a torcida do Corinthians, ela pegou um ódio enorme de você. Por que você fez aquilo, cara? Não, assim, eu sempre vi os clássicos sendo movimentado pela provocação, né? Dos atletas, e nunca foi levado na maldade. Mas é como você falou, se eu me arrependo porque talvez tomou uma proporção que talvez nem eu soubesse que chegaria para aquele para esse ponto, né? Já pedi desculpa, já encontrei dirigentes, principalmente na época da Gaviões, pedi desculpa a todos, né? Sei que é difícil você pedir desculpa, porque nem sempre as pessoas vão acreditar que você tem a capacidade de saber que errou e que você venha pedir desculpa. Mas a minha parte eu procurei fazer, né? Assumir meu erro, né, perante a todos. E toquei minha vida da maneira que ela tem que se tocar, né? Mas ficou algum resquício? Como é que é o seu relacionamento hoje com a torcida do Corinthians? A torcida entendeu? A torcida do Corinthians ainda tem um carinho por você? Como é que o pessoal reagiu depois de tudo isso? Então, como eu falei, alguns aceitaram, né? Alguns não aceitam, né? Mas, infelizmente, um erro que aconteceu da minha parte com a torcida do Corinthians, mas que a minha parte também foi feita. Eu assumi meu erro, pedi minhas desculpas, né? Como eu falei, nem sempre você... as pessoas vão te... A gente faz de aceitar, momento, né? Também, então, né, cara? Então, assim, como coisa eu falo, de momento, né? Eu acredito que a minha parte eu procurei fazer, né? Mesmo sempre sabendo que eu errei, eu procurei fazer. Encontro alguns ainda... né, que não entendam essa parte de pedir desculpa, mas que venham conversar comigo e continuo pedindo desculpa, mas procuro seguir minha vida. Tá certo. Ô Kleber, deixa eu falar um negócio. Eu tava vendo aqui informações sobre a sua carreira e aqui no Wikipedia tá aqui, apelido do Kleber. Kleber Chicletinho. Ah. Por que Kleber Chicletinho? Então, eu sempre procurei jogar mascando chiclete, né? Então, porque eu tive um. Tinha um ídolo, né? O Jordan, que eu gostava muito de basquete, sempre vi ele jogando mascando chiclete. E tinha uma pretensão do jogo, né? E pra quem não sabe, é pra não ficar seca a boca, isso, né? Tem isso e tem também a parte de você não ficar tão tenso pra partida, né? Lá fora se usa muito, aqui no Brasil os clubes não colocam muito essa forma de colocar um chiclete pro jogador, né? Lá na Alemanha, na Suíça, sempre teve isso. Então aí ficou esse apelido de as pessoas estarem me vendo jogar, um achavam que era marketing, mas nunca foi, era só pra eu... Mas assim, era um chiclete por tempo ou tinha uma reposição ali? Corria tipo pela lateral, né? Jogava um chiclete novo, porque pô, ficar com o mesmo chiclete na boca. Na verdade, eu tentava usar um por jogo, né? Um por tempo, um né? Por jogo? Um por tempo, mas era muito difícil. Tinha hora que não tinha como ficar segurando por muito tempo, então acabava jogando fora ali no campo mesmo. Mas é bom que você evita ficar dando as catarradas toda hora no campo, porque aquilo é nojento. É nojento. Você vê, às vezes dá aquele close, você vê, o cara vai bater aquela falta, o cara dá aquela cuspida, né, velho? A cuspida e aquela de tampar uma narina e mandar bola, né, putz. E é sempre na hora do zoom na cara do cara. Mas sabe o que é legal, velho? Às vezes o cara tá saindo pro intervalo e é bem na hora de trocar a camisa. O cara dá aquela suada na camisa e já entrega pro próximo. Agora, o timing do cara que dá o zoom é perfeito, né? Toda vez que ele dá o zoom, aparece isso, né, cara? Agora, Kleber, gênio, o cara do Zoom, fazer uma pergunta. Qual foi o lugar mais difícil de você, que você jogou bola? Assim, seja pela língua ou realmente pelos companheiros de trabalho? Qual foi o lugar mais, assim, complicado? Ah, sem dúvida, pra mim foi a Alemanha, né? Porque eu saí com 23 anos do Corinthians e era uma língua totalmente desconhecida pra mim. Então, ali, mas eu tive bons companheiros que me ajudaram, né? Vinícius, que hoje ele é treinador do Ituano, foi o que mais me ajudou lá. Deve ser difícil, grato, né? Até hoje é muito difícil, né? Quem tinha brasileiro no teu time? É só o Vinícius. Só ele. E até pelo Bacel também, quando você jogou lá, é Suíça, não é, Kleber? É, Suíça, peguei a parte alemã, mas como eu já tinha... Já desenrolava um pouquinho. Né? Ah, você manda um alemão? Não. Não? Só nada, naquela Kleber. Época lá que eu ainda sabia algumas coisas, mas... É uma língua que se você não praticar, você acaba... Difícil. E pra pedir o joelho de porco lá, não é fácil, mano? Eisbein. Eu ia mais na parte italiana, né? Eu ia mais na parte italiana e levei muita coisa, assim, também na época, por ser levava, entendeu? Não é fácil, né, cara? A língua é completamente diferente. Bom, já tá com a vaquinha embaixo da árvore, na sombra, tá fazendo o quê ultimamente? O futebol eu não posso reclamar, não. Como eu passei sempre nos grandes clubes do Brasil e tive minha carreira, né? Não talvez do jeito que as pessoas pensassem que fosse a nível de internacional, né? E até eu mesmo, mas não tenho nada a reclamar, então pude fazer algumas coisinhas, pude juntar uma graninha pra conseguir manter a minha família. Legal. E você é novo ainda, né, Kleber? Você tem 37, né? Hoje eu tô com 37. Você tem intenção de entrar no meio aí, como treinador, alguma coisa do tipo, não? Como treinador eu nunca tive... essa pretensão, né? Talvez um dirigente. Hoje eu tenho uma empresa também que atuando como empresário, gerenciando algumas carreiras de alguns atletas que vêm começando no futebol. Tem uma outra empresa paralela que chama KFC, junto com mais dois sócios meus, né? Que a gente tem um centro de treinamento lá em Itaquera. Isso é o que eu venho praticando hoje. Uhum. Legal, bacana. Tem vários títulos aqui na carreira do Kleber, né? Ganhou títulos pelo Inter, cara. Olha aí, título, rapaz. Pra caramba. Aí. O Vieira chorou. Te sequei pra caramba, velho. Deixa eu ver. Mas você tava contra o Mazembe, não? Tava também. Então chupa, Kleber. Chupa! Ah, o Gaúcho! Ele tava contra o Mazembe, não. Um dos gols foi na Copa dele. Vamos fazer a dancinha do que diabo, João. Chega aí, vem cá. Essa eu tô fora, essa eu tô marrado dessa dança. Ô, Kleber, como é que foi essa semana que vocês perderam pro Mazembe e tem que ficar o resto da semana até jogar o terceiro e quarto lá, cara? Pra todo mundo foi a pior, né? Imagina, é urso, né? Ah, pelo internacional. O pior é que a gente assistiu o primeiro jogo do Mazembe, né? E a gente viu que... Era embaçado os caras. Não, a gente sabia que dava pra ganhar. Ah, sim. Talvez a gente entrou com esse pensamento de que... Era um salto alto, né? Ganharia, entendeu? Ou já ganhou, né? Agora, aquele chute do cara do Mazembe, o primeiro gol, né? Não dá pra imaginar que ele ia acertar um chutaço daquele, né, meu? É, exatamente. Pô, é. Tipo, meu... É, mas aí é o segredo do futebol. Tem jeito, né? O chutou, problema também é que bem. Você não conhece os caras, né, meu? É, exatamente. Você a gente não conhece ninguém. Hora ali, cara. A gente não conhece ninguém. É isso, ninguém. O cara assiste o jogo, acha que vai chegar lá e né, vai detonar e toma um tiro do cara. O Atlético passou por isso com o Raja, Casablanca também, né? Olha aqui, o primeiro jogo dele foi muito ruim. O nível dele foi muito ruim. Olha, a lista de títulos aí do Kleber. Pela seleção brasileira, tem uma Copa das Confederações, 2009, Copa América, 2007, né? Aí você tem aí, pelo Inter, Libertadores de 2010, a Recopa 2011, Campeonato Gaúcho de 2009, 11, 12, 13. Pelo Santos, campeão paulista 2006, 2007. Porra, ganha título quase todo ano. É pelo Basel, campeão suíço em 2005, pelo Corinthians... Campeão Paulista 99, 2001, 2003, Copa do Brasil 2002, Campeonato Brasileiro de 98 e 99 e Torneio Verão Vivo da Band de 2000. Daqui Aqui uns 50 anos isso aí vai virar mundial. É o Rio São Paulo da FIFA. Esse é o verdadeiro mundial, o Panaca. É reconhecido pela FIFA, inclusive. Ô Kleber, vem esse jogador aqui e alguns eles comentam que ainda estão aí... com alguns clubes pendentes financeiramente com eles. Você tá zeradão ou tem alguém aí na... Na alça de mira aí pra não, receber. Todos que eu passei... Tá tudo zerado. Tá tudo zerado. Tudo ok. Mas teve algum que nenhum. Deu um... Deu uma canseirinha? Deu uma canseira ou não? Não. Não? Graças a Deus, irmão. Olha só, hein? Deus, você sabe. Deu uma sorte de jogar no Corinthians nessa época então, viu, Kleber? Nem assim, falando o último que eu joguei o Figueirense, nem o Figueirense eu tenho coisas pendentes. Caramba, cara, tem jogador hoje que... Tá um tempão parado e fala que ainda, pô, tá na pintura aí. Tem vários. Agora, ô Kleber. Não tenho nada a reclamar. Eu tô vendo lá no tá mostrando os seus principais gols e tal. Nossa. É, você fazia muito gol de falta, ali. Né? Você praticava eu esse faço. Tipo de coisa, talvez lá no treinamento, ficava um pouco depois. Por que hoje não tem mais batedor de falta? Ah, cara, tá meio que em extinção mais, esse tipo de jogador que bate bem falta. É, como você falou, a gente podia praticar também, né? Hoje o que eu vejo é o pessoal reclamando muito é em relação a, né, os fisiologistas que talvez, né, com os estudos que eles vêm fazendo também não deixam também a rapaziada a treinar mais do que o necessário, né, e os próprios batedores de falta talvez eles tenham diminuído as suas cobranças, né, que antigamente a gente treinava excessivamente, né. Você ficava depois do treinamento? Ficava depois do treinamento, né? Hoje os caras não ficam mais, né? Na verdade, eu comecei a fazer gol quando eu fui pro Santos, né? De falta, né? Obrigado. Porque no Corinthians era praticamente impossível. Ah, tinha o Marcelinho ali, né? Você chegar próximo, né? Então, quando o Vanderlei chegou no Santos em 2006, ele... Você vai cobrar um liberou. Ah, mas que você não liberou. Fez que nem o Neymar e o Cavani, que o Neymar chega lá e que vai bater pena dele. Agora já tá batendo, tá vendo? Não dá pra ver isso aí, né, cara? Não dá pra fazer, né? Ainda mais no nível que... É que o Marcelinho jogadores, batia né? bem, né, cara? É, o Marcelinho batia demais, né, cara? Era meio gol ali, uma falta dele era embaçado, cara. É, mas também é aquilo que eu falei, né? Só o que ele treinava ali, a gente sabe o quanto ele era merecedor de ter feito tantos gols. É. Tá certo. Hoje o Kleber, ex-jogador do Corinthians, do Santos, internacional, lateral esquerdo, nosso convidado no Estádio 97. E também estamos aqui com o nosso ursinho de pelúcia, o Cláudio Pelúcio, estranho no ninho. É o Cláudio Pelúcio, analista de sistemas da Casa Verde. Isso, da Casa Verde. Tá certo? E trabalho na Vila Maria. Então... E trabalha na Vila Maria. Olha aí, você é caminhoneiro? Não, não. Tem estacionamento? Não, não. Também não. Cuida de cachorro? Não, também não. Banca de fruta? Biqueira? Não, você vai... Biqueira? Não, o negócio é computador. Trabalho com computador. Então tá bom. Trabalha com ti. Foi estranho, fica à vontade, valeu, viu? Quando você quiser falar aí, manda ver, tá bom? Valeu. É isso aí. Estádio 97 da Energia 97, lembrando que daqui a pouco nós vamos entrar ao vivo direto do Na Boca do Estádio, que hoje está acontecendo na Zona Oeste de São Paulo, perto do Estádio do Palmeiras, onde vai jogar a Seleção Brasileira. O Tetinha está ali na esquina da Francisco Matarazzo com a rua Padre Antônio Tomás, na frente do Estádio do Palmeiras, tá bom? Os 10 primeiros que chegarem por lá vão entrar no ar, vão falar com a gente e também ganham pares de ingressos para o show de stand-up com o Bernardo Veloso e convidados nessa sexta-feira, beleza? Então, beleza. Olha, nesse momento o Tetinha está lá na Avenida Francisco Matarazzo com a rua Padre Antônio Tomás. Os 10 primeiros vão entrar no ar para falar com a gente. Tá? E hoje, como a gente tem convidado tudo, a gente vai abrir. Hoje não tem terça virgem. Hoje todo mundo entra no ar, tá bom? 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de Nissan. Façam test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, o seu parceiro do futebol. Toca Asdrubal! Asdrubal. Gamba Drama. Aham. Uhum. Essa é boa. Crime, futebol, Corinthians. Caramba, mano. Tua irmã. Não consigo entender isso aí. Apito amigo é comum. Como o Mundial de 2000 é mato. Prefiro contar a história de um jogo real. Vou falar de São Paulo e Corinthians, 2017, Campeonato Brasileiro no Morumbi. Roubado. Gamba Drama. Aham, uhum. Ei, hey, olha esse time. Bola recuada, o Cássio segura nos braços. O time adversário tratado como palhaço. Veja, o replay começa a discussão. Fraco, juiz do jogo, bom, Corinthians apita com o coração. São Paulo fez o gol, cadê? Sumiu a falta no prato, no olha. Cássio, na boa, ninguém viu. Só que erra pros dois lados, né, mano? Você não dizia? Juiz roubar o Corinthians, ah, que ironia. Ei, São Paulo, time que arranha céu já as galinhas. Pedidas nós chamamos de fiel. Arbitragem brasileira, a pior do mundo. Sempre ajudando o time dos vagabundos. Corinthians disse que era bom e a favela ouviu. Só que o São Paulo é time grande e nunca caiu. Nem admitou, seu estádio é bonito, é, mas vocês roubaram dinheiro público, se endividaram, vocês não pagaram. Ei, seu mano, quem te fez tão chato assim? Só fala groselha e groselha. Seu time é ruim, de vergonha eu não morri. Não, aceita que dói menos, mano. Olha, longa, velho, zoado. Vou dizer uma coisa, uma das melhores músicas. Ah, bem. Cara, foi bem. E outra. Cara, manda um rap se você quisesse fazer, se quisesse fazer uma paródia, por exemplo, aquela música lá. Até o Kleber falou assim. Mano na porta do bar. Não tinha aquela música dos Racionais, né? Mano na porta do bar lá. É, enfim, faz lá, teu pai na porta do bar. Ah, o pai nele, não. Aquele velho rendido lá, mate. Silêncio. Alô, quem fala? Teu pai. Gustavo. Ô, Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Dodô, e aí? Tudo bom, Gustavo do quê? Gustavo Bispo. Bispo. Isso. Só isso, né? É, só isso. Quantos Gustavo anos Bispo você tem? Quantos anos? 3.6 hoje. RG 3.6 hoje. Aniversário hoje. Né? Ah, hoje. Chama o síndico, né, velho? Chama o síndico porque RG. Gustavo, tanto de você. Sensacional. Gustavo, tanto de você. Salvou. Salvou, lógico que salvou. É nóis, é nóis, velhinho. E o bairro que você mora, qual que é? Vila Matilde. Vila Matilde? Vila Matilde. Matilde. E o time? Vai, Coringão! Fechou o paraquedas. Vai, Corinthians. Aonde? Vai, pelo que eu tô vendo aqui, ó, o Corinthians ele tem 8 pontos de vantagem pro segundo colocado, que no caso é o Santos. E o Corinthians mantém uma vantagem extremamente confortável. Graças ao juiz. Ô, amigão. Ô, amigão, na minha avaliação, aqui, o Corinthians já é o campeão brasileiro. O que você pensa a respeito disso? Olha. Na minha também. Desde o início do segundo turno, somos campeões. Então manda um chupa pra essa cambada adiante aqui. Chupa. Ai, tá nada. Vai dar uma cambalhota, mano. Ô, amigão, hoje o nosso convidado aqui no Estádio 97 é o Kleber, o ex-lateral esquerdo do Corinthians, jogou no Santos também, jogou no exterior, jogou na seleção brasileira. Tem alguma pergunta pra fazer pra ele? Eu jogo pelo nenhuma mundo. Pergunta. Tem uma passagem muito fraca, eu diria, pelo Corinthians. E ele só não batia as faltas porque o Marcelinho não cumpria. Exatamente isso, ele não tinha condições nenhuma de bater falta. Nenhuma pergunta por esse camarada Kleber aí, não. Tem nenhuma pergunta pra fazer pra ele, não. Mas só queria dizer que é o seguinte: Corinthians é o futuro campeão brasileiro, melhor time, melhor campanha de todos os tempos. Elenco sensacional, unido, coisa que o Kleber não deve saber o que é a união num time. É só esse recado. Dá uma segurada aí. Uma vaia pra você. Ô, Kleber, na sua opinião, o Corinthians já é campeão? Eu acho que o Corinthians encaminhou muito bem para ser campeão, né? É claro que nos últimos jogos aí talvez tenha deixado um pouco a desejar, mas ele é, para mim, dificilmente perde esse título. Se tem algum time que ainda pudesse tirar o título, qual seria? Talvez o Grêmio, se tivesse jogado melhor as partidas que jogou, né? Eu acho que Não acho que outra equipe venha tirar pelo nível de concentração que o Corinthians tem. Ô, Gustavo, nós estamos já meio assim num ambiente de Copa do Mundo, né? Hoje tem eliminatórias, né? Já estamos vivendo meio que um clima de Copa do Mundo. Você, contra a Argentina na Copa? Você é a favor também desse discurso do Mano, antiético, de entregar a partida? Que antiético, velho? Diga, amigo. Eu acho que tem que ter a Argentina, sim. Tem que ter o time da Argentina. O Brasil dá uma chacoalhada nele. Eu não tenho graça. Eu sei Copa do Mundo. Copa do Mundo é o maior evento futebolístico do mundo. É a janela, né? É o momento de mostrar o futebol. Tem que ter rivalidade, tem que ter time grande. Nova Zelândia, tudo bem que vai ter Nova Zelândia lá, mas eu acho que tem que ter Argentina, tem que ter Holanda, como vocês falaram aí. Eu acho que tem que ter time grande, sim. Mas a Argentina tem que fazer por merecer. Ela tem que ter a competência de estar na Copa. Claro. Ela não pode ser ajudada a ir pra Copa. Ô, RG, cara, eu até entendo a linha de vocês, a linha de raciocínio. Ah, quero um evento grandioso, com seleções aí que possam fazer grandes clássicos, etc e tal. Cara, a Copa do Mundo é um negócio difícil de você ganhar. Se você conseguir eliminar adversários pelo caminho para que você possa ter uma vida mais tranquila, eu acho que tem que pensar nisso também. O Brasil hoje, eu sou o Tite, eu tô falando sério, cara. Eu colocarei um time aí, praticamente, que nunca vestiu a camisa da seleção brasileira, que se lixe a Argentina, que se dane. É que eu acho que a Argentina vai pra Copa de qualquer jeito. Eu acho que a Argentina vai vencer o Equador. Eu acho que ela vai. Você acha? Eu acho que sim. É o Chile. Mas parece tão óbvio assim. A Argentina não faz gol faz tempo, né? Tá uma draga danada. O que faltar, o juizão inteiro. Não. Agora você pega ali. Suspenderam o técnico, pô. Não, mas na situação da Argentina, eu até acho aí, ainda mais pelo fato de ter uma partida ali, sombrar de dois adversários que vão acabar se enfrentando ali, que é o Peru com a Colômbia, um desses aí é capaz de rodar. E a Argentina vencendo, ela ultrapassa um dos dois aqui e vai ficar fora da Copa. Então, querendo ou não, a Argentina estará lá. Mas se dependesse do Brasil, eu falo com todo o coração que se lixa a Argentina. Não, mas aí eu sou contra. Essa coisa de entregar, essa coisa de RG, fazer... RG, se o Brasil estivesse na condição da Argentina e a Argentina pudesse ferrar o Brasil, eu tenho certeza que eles fariam. Mas não, mano. Opa, falou. Falou. Desacredito muito, velho. Falou. E tem que ir as melhores... Não é o campeonato mais difícil do mundo? Quem passou tem direito, velho. Esse negócio de, ai, a Holanda, nossa, coitada, ai... Não, mas a gente entendeu? Não tá questionando isso. Tá questionando, vocês estão falando, ai, merece estar lá, não, é chato. A Argentina ganhar lá merece. Mas são duas coisas distintas, gente. Ninguém tá discutindo o merecimento. Sim, a gente tá discutindo outra coisa. Assim, eu, na minha opinião, como quem gosta de ver um campeonato... Eu também. Prefiro um campeonato que tem a Argentina. Agora, se você tá falando assim como torcedor do Brasil... que quer ter mais facilidades para ganhar um título, óbvio que sem a Argentina é melhor. Agora, a terceira via do discurso do Mano de entregar o jogo, você tá louco. Não, eu não disse isso entregar, isso aí eu facilitar para o Chile. Isso eu não sou a favor, não. Aí eu sou contra. E outra, vocês estão esquecendo que pro Messi fazer gol vai ter que passar por cima de Arboleda, velho. Melhor zagueiro da América do Sul hoje. Boa, mano, boa. Sombra. Fala, estranho. Fala pertinho do microfone, estranho. De entrega eles conhecem. Em 2009 entregaram pro Flamengo. Nossa. Entregaram não. Entregaram não. O senhor, qual que é seu nome completo? Qual é seu nome completo no ar? Ô, Pelúcia. Faça o nome completo no ar, porque agora você tem uma declaração leviana aqui. Você pode ser processado qualquer momento. É verdade. Advogado, socorro. Em 2009, embasado em que você fala que o Corinthians entregou o jogo? Aquele pênalti do Felipe. Peraí, é a opção do goleiro. Peraí. O Felipe, você joga videogame? Jogo. O negócio é o seguinte: tem cara apelão que quando vai bater o pênalti, ele bate no meio com medo de errar. Isso é cara otário. Eu jogo o controle na cara. Se o cara bate o pênalti, é verdade. Independente de quem seja. Teu irmão falou que você é o maior prego. Se o cara bater o pênalti no meio, eu dou o controle na cara, velho. Teu irmão falou que você é o maior papo. Então, imagina, eu sou um monstro, velho. Eu pegava o Vieira nem dormia à noite, velho. Para, mano, já o Vieira não dormia à noite. Desculpa, o Vieira, se jogar com Mota, já não dorme. O Vieira não tem polegar opositor, não vale. Velho, o Vieira quase não dormia quando eu pegava e surrava ele. Aí ele falava, caiu a internet. Deixa de ser mentiroso. Ele apertava. Para, você é ridículo, velho. Você aperta hoje... o X com o queixo, velho. Você é zoado. Bom, o Vieira até hoje tem medo de um palhacinho que tá sentado numa cadeira do quarto dele. Então, verdade. Meio Anabelle, né? Mas, enfim, o negócio é o seguinte: cara que bate pênalti no meio, Sombra, é apelão. É apelão e merece tomar com controle na boca. Isso. Ó, por exemplo, aquele pênalti que o Flamengo bateu, o Felipe optou por ficar no meio, velho, e defendeu. Olha, se fizer um levantamento de pênalti desse cara, aposto que foi o único que ele não pôde. Imagina. 2009. Não foi na Vila também que ele optou por ficar no meio e pegou um pênalti lá, não foi do Robinho ou do Elano? Não. Jamais. Foi sim, o pênalti na Vila Belmiro. O cara quis dar uma cavadinha assim no meio do gol, ele ficou no meio e pegou. Aí ele levantou e pegou. O goleiro reclama de pênalti, fica puto, mas na hora da cobrança ele vai pra bola, ele vai tentar agarrar. O Felipe não, ele abdicou da cobrança. Imagina, optou por ficar no meio, o cara bateu no canto. Ele fez igual aquele o toureiro, igual você faz no videogame. Naquele jogo ainda, teve uma bola na trave do De Federico. Foi um jogo do Corinthians e Flamengo no Brinco de Ouro, se eu não me engano. É que o De Federico era argentino, ele ainda não estava integrado no sistema. Imagina. O Corinthians entregou contra o Flamengo. Fez gol, a torcida do Corinthians comemorou. Imagina. Pelo amor de Deus. Imagina. Isso não existiu. Gustavo, deixa o seu palpite, cara. Brasil e Chile, logo mais. 3-1 Brasil hoje. 3-1 Brasil, beleza, cara. E só pra desmistificar, viu, Sombra? Vocês que criticam tanto o Felipe, aquele gol que ele tomou de pênalti já tava nos acréscimos do segundo tempo, quando ele já tava perdendo o jogo, tá? Só pra refrescar a memória de vocês agora. Agora aqui, ó, a pelúcia aqui, ó, ficou úmida. Pôs na máquina de lavar a pelúcia aqui, ó. Tá toda úmida. Gustavo, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Posso mandar um abraço, Sombra? Manda aí, cara. Meu irmão Cauê Cristo, que deve estar ouvindo a gente agora. Nós ouvimos vocês aí há vários anos, desde a época da faculdade, desse trânsito de Sertão. Vocês fazem as horas, esse trânsito ficar muito melhor. Eu queria mandar o RG, já mandar um vamos lá aí pra minha esposa, Andréia. Qual é o nome dela? Andréia, hoje com essa chuvinha aí, Andréia, olha, sei não, hein? Valeu, pessoal, obrigado aí, obrigado pela companhia de sempre pela rádio. Valeu. Valeu, cara, obrigado. Valeu. Agora tem um boletim da Copa do Mundo com o Ale Oliveira. Fala, galera do Estádio 97, a todos os participantes e aos ouvintes, que saudade, me chama de saudade. E me deixa apertar o seu peito, menos, é claro, do Motinha, né? O Motinha é gente boa, eu gosto. Mas se puder evitar é melhor. Eu tô aqui pra dar o boletim das eliminatórias pra próxima Copa do Mundo. Já tem alguns resultados. Vamos lá. Cuba 2, Bombeirinho, Antigua e Barbuda 3, Ninfeta Depilada 10, sempre 10, Luxemburgo 4, Felipão 3, Camarões 4, Casquinha de Siri 5,50, Bahamas 2, Bamboa também 2, Butão 4, Zóio de Goiaba 2, Kosovo 1, Operadas também 1, Montenegro 3, Marília Pera em memória 2, Peru 4, Chester 3,50, Gana 2, Inhaca 1, gol dele Wesley, Madagascar 4, Era do Gelo também 4, gols de PVC, Kuwait 3, Guaraná Antártica 2,50, Singapura 2, Coab também 2. Ale Oliveira no boletim das eliminatórias para a Copa do Mundo. Boa, Ale! Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97 também no oferecimento de Trisul. Side Atlântica, o lançamento Trisul sob medida para sua família. Sideatlântica.com.br. Agora tem as coordenadas. Estádio 97. Estádio é um programa bem legal, só que meia energia 97. O problema é quando o Mota vai falar e o Ale faltar. Eu nunca vi mula andar de patinete. Mundial só o São Paulo e o resto do Papa Ovo. Mano, bumbum guloso. Mundial só o São Paulo e o resto do Papa Ovo. Mano, bumbum guloso. Isso. É isso aí, galera. Diego Machado aqui de Osasco. Grande abraço. Boa, Diegão! Boa, Diegão! Não vou guloso. Falar nada, né? Moro em Osasco. Boa. Isso. Mais uma. Tá castigado já, né? Mais uma coisa. Ô, Mota, vai vendo que tem notícia aí que eu vou te chamar já. Vamos lá. Nossa! Apresente. Fala, Domênico. Pô, então agora a gente sabe que o apelido do André Maré é Caicai, né? Ele é palmeirense. Tudo Puts. A ver. Como que é? Não entendi nada. Eu entendi. Nada a ver. Vocês fizeram explico. Peraí. Fizeram explico. Fala, Domênico. Pô, então agora a gente sabe que o apelido do André Maré é Caicai, né? Ele é palmeirense. É tudo a ver. Caicai, né? Palmeiras caiu duas vezes, né? Caicai. De brincadeira. Ah, boa, boa, Domênico. Boa, boa, boa. O Corinthians também é. O Grêmio também é. O Corinthians é cai. Só São Paulo. Não, o Corinthians é cai. Cai, cai, cai. Palmeiras. E graças ao Thiago Ribeiro não é cai, cai, cai o Palmeiras, hein? Para, cai, cai. Para que é a intriga da oposição. Vocês estão ficando fica feio pra vocês. Vai, são as cornetadas aqui do Estádio 97. Manda a tua, vai. Fala, galera do Estádio 97. Anderson Palmeirense falando. Aí, Dodô. Essa aí é pros carinha lá de Itaquera, assim, ó. Nossa. Do que adianta ter estádio e não poder pagar? Ter a taça do Mundial, não tem onde colocar. E ainda quer ficar tirando onda dos rivais. Deve mais de R$1 bilhão. Aê, galera, vocês são impagáveis. Paga o carnê, mano. Paga o carnê. Marília Mendonça. Marília Mendonça. Ó, isso mostra. Nayara Azevedo. Isso mostra o desconhecimento desse prego aí. O negócio é o seguinte. Não. O estádio do Corinthians, ele não precisou fazer parceria com nenhum empresário, de nenhuma empreiteira, que inclusive está enroscado aí numa série de ações aí, para ter o seu próprio estádio. Já começa por aí. Isso não é parceria, isso é financiamento. Isso é financiamento. Não, vírgula. O Corinthians tá pagando a arena. O Corinthians tá pagando a arena. O Corinthians não arrendou seu estádio por 30 anos pra empresário nenhum, não, de empresa que tá quebrando. Foi o banco. Mas é que tá, filhão. Mas peraí. Financiou, não quer dizer que esse dinheiro seja do Corinthians, porque o Corinthians ganhou como doação. Não, o Corinthians ele tá pagando, filhão. E quem é parceiro na obra? O Corinthians tá pagando. A parceria foi da Odebrecht, só que o Corinthians tá remunerando a Odebrecht, tá certo? Diferente do Palmeiras, fez um pacto aí com a W Torre, que entregou a chave do estádio pro seu Valtão lá, e a chave fica guardada na gaveta dele durante 30 anos. Domínio. Quer jogar lá, liga pro cara, falou, vocês não vão usar pra fazer show? Então empresta a chave que aí vai ter jogo no final quadra, de semana. É, tipo, empresta a quadra? A parceria foi comigo, companheiro. Foi o seu rego. Falando bobagens. O Domênico nem responde. Pior ainda. Não, mas é que fala muita bobagem. Bobagem não, é verdade. Doa quem doer. Doa quem doer. E o Corinthians não depende de Dondoca pra bancar o time, não, filho. Para, que bobagem. Para de falar bobagem. Para de falar bobagem. Mas vocês queriam, vai. Já falei. O quê? Olha aqui, ó. Já falei, já expliquei várias vezes. E às vezes, é que corintiano às vezes tem a mania de não entender. Porque entender não, isso, é que eu dei uma jorrada em você. Isso faz parte, só um minuto. Isso faz parte da índole do corintiano. Não. Esse negócio de ser meio fraco, entendeu? Fraco que acredita em William Bonner, ele acha que tem mundial. 51 é pinga, pô. Não acredita no William Bonner. O William Bonner dá notícia, se você quer acreditar. É problema. Põe o áudio de novo. Ali é notícia. Põe o áudio, põe o áudio. Ali é uma notícia que foi feita, né? Por favor, ele tá discorrendo, calma. Não, eu tô... Na verdade, eu tenho uma... Se não puder falar aqui... Ô, Dodô. Peraí que o Rafinha Bastos vai falar, fala aí. A pelúcia aqui, fala a pelúcia. Aqui com o Mano. Você interrompeu o Domênico, vai ser legal. Foi mal. O que acontece é o seguinte, falam que é o time mais rico das Américas e blá blá blá. É o que vale blá, mais, filhão. Você já ouviu falar na Forbes? Mas é a dívida. Você já esteve na Forbes? Vocês devem tanto. Já esteve na Forbes? Eu dou uma segurada aí, filhão. Então, por que não paga a dívida? Peraí, você já viu qual que é a dívida do Real Madrid? Ah, você não sabe? E vírgula. O Real Madrid, ele tem anistia do governo espanhol, assim como o Barcelona também tinha. É inclusive, errado. A Catalunha se emancipou? Não, ainda não. Sim e não. Quem era de se emancipar? Declararam independência, mas mandou segurar. Enfim, mas o negócio é o seguinte. Grandes clubes, grandes dívidas. Assim como... Ah, é verdade. É verdade, velho. Dívida nada. Por exemplo, você acha que a sua fatura do cartão de crédito é igual do Roberto Justus, por exemplo? Não. Você acha que é igual do Silvio Santos? Não é, irmão, não é. Mas eu pago, eu não fico devendo. Como diria aquela frase do Mandela lá, grandes clubes, grandes dívidas. Mandela mandou essa. Mandela não falou isso. Lógico que mandou. A dívida do Corinthians não é só estádio, fornecedor, jogador. Ô, Pelúcia. Não vai pagar nada? Ô, Pelúcia. Peraí, você é o contador do Corinthians, tá preocupado com o quê? Cidão, vou mandar um abraço pro Cidão que tá escutando a gente aqui. Tá adorando você. Quem? Goleiro de São Paulo, Cidão. Cidão, um abraço. Aí, xinga o cara agora, ô, sem personalidade. Fala aí, mão de alface pro cara agora. Fala aí, ô, bundão, frouxo. Frouxo. Fala agora. O cara falou, fala do ar agora do Denis, eu falo. Denis, mão de alface. Vai pro inferno. O cara vem aqui na rádio e dá uma chuteirada na tua cara, velho. Não, chuteirada não. Fala aí, seu sem personalidade, bundão. E amanhã, se Deus, vai fechar o gol de novo. Vai fechar o gol. Chupa antes. Se Deus. É. E o Prato se vai Deus. Se Deus quiser, né, mano? É o Se Demais, é o Se Demais. E o Prato vai desencantar no ex-time. Boa. Se Deus quiser. Não, é, aí você vê a falta de personalidade do ouvinte, né, Sombra? Tá criticando o Sidão até agora, velho. Falando que o Sidão tem cara de goleiro. Falando que o Sidão tinha cara de goleiro. Aqueles que gritam, não vale bica. Tá ligado? Aqueles caras que não é do ramo, tá pegando no gol pra quebrar o galho, tá ligado? O goleiro faltou, foi pro gol. Não falava, não aquele vale que sobra, mano. Mano, aquele que sobra fala, vem você. Ô, Kleber, deixa eu perguntar um negócio pra você. O que você achou dos goleiros de São Paulo? Nossa. Mas aí também. Como São Paulino. Como São Paulino. Mas, o Kleber não é diretor de São Paulo. É, mas é São Paulino. Não tá mais jogando. Foi, foi. Qual a tua opinião, senhor? Deixa ele me responder, ué. Ah, eu acho que não encaixou nenhum deles ali. Talvez o Renan seja o melhor. E não encaixar é com eles mesmo, né? Mas isso. Os outros dois acho que não conseguiram. Acho que principalmente o Sidão, pelo que ele fez no Audax, enfim. É, Botafogo ele pegou muito, pegou, né, cara? Muito. Tinha um... É, talvez aí uma esperança que ele pudesse não ser um goleiro, talvez igual né, o Rogério chegou a ser, o Zete, mas que ele tinha condições de ser um pouquinho melhor, né? E ainda com relação a São Paulo, Kleber, essa situação difícil que o São Paulo tá no Campeonato Brasileiro, você acredita que o São Paulo caia para a segunda divisão ou não? Eu acho que não. Eu acho que não vai cair porque tá conseguindo sair, eu acho que no momento importante da competição. Se recuperando, né? A tempo, né? A tempo, né? É, eu já passei por essas situações também e quando você falta uns 5, 6 e você tá nessa zona de rebaixamento, aí é muito mais complicado. E pra time grande é mais complicado mesmo, Kleber, do que pra time que se jogou no Figueirense, né, antes de encerrar sua carreira. É, se pega um Figueirense, por exemplo, na zona de rebaixamento, e um São Paulo, um Corinthians, um Santos, um Palmeiras, o que quer que seja, é mais difícil pra um time grande sair realmente dessa situação? Acho que pra todos os times que estão nessa situação, se torna muito complicado, né? Eu acho que um São Paulo, um Santos, né? Acho que você leva um peso bem maior, né? Um Corinthians, um Palmeiras. Claro que essas equipes aí já tiveram o descenso, mas quando não se tem o descenso e você está jogando numa equipe dessa, é muito mais complicado pela forma, pela, né? O número de torcedor que você encontra nas ruas, enfim, pela história do clube, né? Então é muito mais complicado. Eu acho que a própria pressão dos conselheiros também, do clube, a diretores, né? Eles ficam em cima também disso, não ficam? Eu acho que diretor, enfim, eles estão vivendo a mesma coisa que os jogadores, né? A maioria das vezes, né? É igual, né? Agora, da torcida, eu acho que a pressão é muito maior, né? É embaçado, cara. Tá certo. Hoje estamos aqui com o Kleber, convidado nosso, ex-jogador do Corinthians, do Santos, do Internacional, fazendo o Estádio 97 com a gente, tá bom? Estádio 97 da Energia 97, que também tem oferecimento de ZEG. Papo sério, é sobre o seu futuro, sobre a importância de uma forte formação na graduação. Você já parou para pensar o que realmente pode fazer diferença no seu futuro? Você tem que conhecer muito bem os diferenciais e o desempenho das faculdades nas avaliações oficiais do MEC. E ó, a ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, que tem a força do ensino do Grupo Etapa, obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção, entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC, hein? E são inúmeros os diferenciais da ESEG. Atendimento, dúvidas, você tira direto com o professor, grupos menores, orientação profissional, simulação de processos seletivos, núcleo de empreendedorismo, laboratório de inovação tecnológica e o corpo decente, onde todos os professores, corpo docente, onde todos os professores atuam no mercado. Todo esse suporte faz com que os alunos da ESEG obtenham altos índices de empregabilidade e uma formação realmente forte. Tá chegando aí, primeiro semestre de 2018, a ESEG está com condições únicas, únicas mesmo para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Inscreva-se no vestibular no site eseg.edu.br ou utilize sua nota do Enem. ESEG, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Esse é o Estádio 97, da Energia 97 FM, também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br e no oferecimento do McDonald's, Dodô! Ah, McDonald's, é verdade, eles chegaram no McDonald's, hein? Grande Cheddar, McMelt com 2 hambúrgueres e muito cheddar. McFritas cheddar bacon com pedaços de bacon acompanhados de cheddar cremoso. E tem o novinho cheddar, McRib Barbecue, feito com hambúrguer 100% suíno em formato de costela, cebola grelhada e muito cheddar. É, meu amigo, pode chegar que tem muito cheddar no McDonald's. Corre pro McDonald's! Legal, legal, corre pro McDonald's, é isso aí. Estamos aqui com o Estádio 97 da Energia 97, agora é a hora do momento sem parar. São 3 ouvintes na sequência. Liga, participa! Sem parar, o jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal! Bora! Uma dentro, não vou xingar pra não ofender o jumento. Bota teu pai, é meio assim, isso. Comendo de alfafa e capim. O chefe deitando do teu lado. Alô? Alô? Quem fala? É o Fábio. Ô, Fábio, tudo bem? Tudo bem, Domênico, graças a Deus, você. Tudo bom, Fábio, do quê? Fábio Elias. Dias. Da Silva. Dias da Silva? Acho que é Elias. Elias. Fábio. Elias. Elias. Não vai mais. Ah, sensacional, hein? A Elias, né? Legal que vocês acabaram com a piada do RG. Mas o RG, ele é tão criativo, ele é uma fonte de produção de trocadilhos. Não é porque eu fiz essa aí que agora matei a criatividade. Não, acho que não. Ô, Fábio, e quantos anos? 4.6, Domênico. RG número 2, na terça-feira que tem cara de quinta. É, o baixinho hoje tá cheio. Tá cheio de graça, né, Gil? Cheio de graça, né? Ele leu muito contos de Fábio quando era criança. Mas é sensacional. Sensacional. Chupa a sombra. Foi muito boa, Força foi boa. Boa. Todo mundo achou que ele ia fazer. Todo mundo achou que ele ia fazer com o Elias sem se ferrar. Ele foi no Fábio. Ô, Fábio, e o bairro? Cara, eu moro em Sorocaba, cara. Cara, bairro Éden. Oh, agradecer aí um grande portal que estão fazendo agora trocadilho também, né? Ah, é? Também tem isso aí, meu? É, botou lá, é Elano que se aprende. Ah, não! Não é possível. É Elano que se aprende. É o Cebolinha, né? É. Elano que se aprende. Tá certo. Ô, meu velho, e o time? Corinthians! Peraí, agora vocês estão se expondo ao ridículo, que vocês estão banalizando o Ti. O Ti é para uma situação extrema, não um time que vai cair. Falar, vocês querem o Reinaldo lateral esquerdo de qualquer jeito. Não, pelo contrário, quem está se oferecendo é o Reinaldo. Júnior, Júnior Dutra. Quem ficou mostrando o Reinaldo, foi o Carille. O Reinaldo está se oferecendo, ele sabe aí que o São Paulo quer o Walter, ele pode servir como uma moeda de troca. Mas, ó, nessa troca, pra ser justo, quando eles mandam o Walter, vocês têm que mandar o Hernanes, o Prato e o Reinaldo. E voltam mais uns 3 milhões de euros. Aí, beleza, a troca é justa. Você acorda, né, mano? É, agora, com relação, por exemplo, ao Ti, vocês estão se expondo ao ridículo, velho. O Ti é um negócio pra uma situação extrema. Por exemplo, São Paulo tá pra cair. Tipo, liga o São Paulo. Não tá mais. Exemplo. Não tá. Ou então o Palmeiras, vai. Tem um jogo decisivo e perdeu o jogo de ida de 3-0. Aí, Ti, beleza. Por exemplo, mano, se o Simon Chemoio lá... ele estiver na São Silvestre, na subida da Brigadeira, ele começa a perder força, você não faz o Ti? Então, mas é que tá. É, agora o Corinthians... Faz ou não faz? O Corinthians, ele tá, por exemplo, já na Paulista e você tá na Consolação. Não, vocês estão na Brigadeira. Imagina. Tá na subida. Imagina. O Corinthians, bacana, hoje, com a diferença de pontos que tem, pelo número de rodadas que faltam pra terminar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians já tá aqui praticamente na Paulista, tá certo? Ali no comecinho, na Praça do Ciclista, pra poder já cruzar a linha. Tá certo, segundo colocado. Já era, irmão. Tá certo, segundo colocado. Olha. Tá de bengala e andador. Tá doutor Arnaldo. Então, não é confiável. Tô vendo quem tá de andador. Não é confiável. Ah, vai ser liga. E o São Paulo tá onde? Tá na vida pra quem muda. Não, eles estão querendo comprar um andador. É, porque, olha só, eu tenho, inclusive em relação a isso que o Mano falou, quando o São Paulo sai da zona de rebaixamento com 2 pontos a mais, os caras já pensam em zona de classificação pra Libertadores. O Corinthians tá 8, 10 pontos na frente, vai cair, vai campeão, não consigo entender também essa relação. Vocês precisam saber até onde essa melhora do São Paulo é tão significativa assim, porque o cara que tá se afogando, antes dele afundar de vez, ele sobe, você sabe disso. Esse é o caso. Esse é o caso do Havaí. Aonde você tirou isso, seu louco? Esse é o caso do Havaí, do Vitória. Mas ainda em cima do que o Vieira tava falando aí, que o Marcão é assim, não, eu tô analisando não só a parte matemática, mas o futebol apresentado. Hoje o São Paulo, se não for o primeiro, é o segundo melhor time de futebol do Campeonato Brasileiro, apresentando futebol. Sim, com certeza. Peraí, não, pelo amor de Deus. Nem o Pelúcia concordou. Não, pelo amor de Deus. Aí eu lamento, transfusão de sangue entre irmãos. Não, não é, velho. Eu lamento o RG número 2. Pela minha família, cara. Por exemplo, eu vi que sumiu o micro-ondas de casa, velho. Achei que minha mãe mandou pra assistência. Falei, mãe, cadê o micro-ondas que tava aqui? Ela pegou e falou. Ô, Maurício, esse irmão tá no vício. Eu achei cachimbo no quarto. Só tem totinho de droga. Caneta bica. E esse futebol, que o Marcão tá falando do São Paulo, é o São Paulo de mais 11 jogando, né? Mano, esse futebol aí. Fala, irmão. A sua família deveria estar agradecendo por você falar, porque você é profeta. Obrigado, irmão, obrigado. Desde a oitava rodada que o Corinthians abriu os pontos, você me falou que o Corinthians ia ser campeão, pô. Valeu, irmão. Dá pra ir. Eu, na minha família, sou apelidado como Nostramanos. Vai, Beata. Mas, ô Fabião, hoje estamos aqui com um convidado aqui, o Kleber, cara. É, tá lateral esquerdo aí. Esse rapaz aí, hein? Hã? Esse rapaz cruza muito, né, velho? Jogou demais. 16 filhos, hein? Como você cruza muito? Você cruza muito? Quantos filhos? Cachorro, porra, cruza. O Kleber Pastor alemão, velho. Cruzava mais que cachorro novo, né, mano? É o Mr. Catra do futebol, né, cara? Mas vou falar um negócio, ô Kleber. É, você, o Gil e o Ricardinho. Pô, tinha Vampeta e Rincon ainda no meio. Sim, vocês judiaram daquele lado direito lá de São Paulo por um tempo, hein? É. A gente ficou, se eu não me engano, aí 6 partidas sem perder pro São Paulo na época, né? Brinca aqui. Quem que era aquele lado direito de São Paulo, você lembra? Tinha o Gabriel, lateral, né? Nossa. Filho do Vladimir. Ah, o filho do Vladimir. Apoiava bem, nossa, mas não Gabriel. Ele corria na ponta do Júlio Batista, apoiava bem. É. Júlio Batista. Fábio Simplício também. Mas eu acho que o problema era a zaga, não era? Júlio Santos. Emerson. Jean. Emerson jogava, né? Jean e Júlio Santos, não. Nossa. É ruim. É ruim. O meio até é ruim. Ruim. Com todos os erros. É ruim. Hã? A zaga era cruel. A zaga do São Paulo. A zaga era cruel. O Rogério sofria. Cobrava tudo no Rogério, né? Com certeza. Ah, o ouvinte falou, ele cruzava muito. O Kleber hoje jogando, se ele jogasse hoje, era ele e Marcelo na seleção, cara. Certeza. Fácil. Aquele cozido daquele Felipe Luiz tá sempre lá, velho. Não dá. Eu acho o Alexandre melhor do que o Felipe Luiz. Não, tem o Alexandre. Dava pra estar jogando ainda. O Alexandre é melhor. 37 dava pra estar jogando ainda. É que, na verdade, quando eu fui o Figueirense, né? Eu saí do Inter e fiquei 7 meses parado, né? Treinando por conta e... Quando eu voltei no Figueirense, treinei um mês e comecei a jogar. E peguei 5 jogos seguidos e acabei rompendo o músculo. Aí pra recuperar. Aí eu preferi parar. Ô, Kleber, pra você a seleção tá bem servida com esses dois laterais? Ou você tem restrição a algum deles? Acho que outro lateral esquerdo deveria estar na convocação. Não, acho que tá bem servida. Acho que talvez aí o Alexandre poderia entrar também, né? Um jogador que vem sempre bem lá na Europa. Ele não é melhor que o Felipe Luiz, ô Kleber? Eu acho que ele é melhor. Né? Ele tá convocado? Eu acho que ele é melhor. Não. Hoje não, né, mano? O Alexandre não. Mas a questão é a seguinte: não, ele vai jogar sim, porque o outro sim, tá machucado. O Felipe Luiz tá machucado. Eu acho que ele joga hoje. Ele foi convocado sim. Então estamos falando de Marcelo. Uma pergunta assim pro Kleber, cara. Na profissão, né, cara? Na profissão a gente tem muito conhecido, né? Pô, trabalho como nessa área de TI, eu tenho lá uns colegas de TI, e quando a gente tem dúvida, alguma situação, a gente troca ideias um com o outro aí e tal, e pergunta, né, ou como é que resolve tal coisa e tal. Eu não vejo isso, não sei se eu ouvi isso, né, por isso que é a minha pergunta. Se na profissão de jogadores também existe esse coleguismo, assim, por exemplo, o Cléber, né, atuando como profissional. Existem outros profissionais, ou que seja do Corinthians, que seja de outro clube, que liga pra ele... pra pegar algumas dicas, ou os caras são nariz empinado mesmo e... Não, deixa comigo. Ah, é muito difícil ter esse tipo de relação entre a gente de querer saber o porquê que fulano ou ciclano tá bem ou tá mal e vice-versa, né? Não tem muito isso. Vou ser bem sincero pra você que eu, pelo menos, nunca presenciei e também, mesmo quando talvez tenha passado... alguma má fase dentro do futebol, não procurei perguntar a outro companheiro, outro colega de profissão, qual era o método que ele usava para estar melhor que eu, né? Eu sempre procurei trabalhar e fazer minha parte, né? Ô, Kleber, mas na época de Corinthians, por exemplo, quem era o líder do elenco? Tinha um líder ou os líderes, quem que era? Quando eu subi profissional, Rincon, Marcelinho, né, Edilson, Vampeta, Galarra. Você não ajudou a separar, né, Marcelinho e Rincon, né? É. Não, não tinha como. Você substituiu o Silvinho, né, Kleber? Substituiu o Silvinho, ele tinha saído. Silvinho jogou bola também no Corinthians, né? Jogou muito. Ele saiu, o Corinthians ainda trouxe o Augusto, ainda fiquei um tempo sem jogar. Fui jogar mais do final Augusto, do Campeonato Brasileiro, né? Do meio pro final. Ah. Acho que chegamos a uma conclusão, né? Esse Augusto, eu lembro dele, Sombra, teve um clássico, mano. Corinthians e Palmeiras, 10 minutos de jogo, já tava 3-0 Palmeiras, mano. 3 falhas do Augusto, mano. Nossa, esse cara era um horror, cara. Olha, mas então chegamos a uma conclusão. Seleção, Marcelo, Felipe Luiz, Alexandre e Reinaldo, pela ordem. Pode ser. Reinaldo. Não, mas o Reinaldo é bom jogador, mas não sai na foto. É o Arana, né, filhão? O melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro hoje é o Arana. Se tiver que precisar de alguém, vai o Reinaldo, hein? Vai não? Mas o Marcelo. Mas o Marcelo é o primeiro, em segundo, em terceiro, tá faltando gente. Ele tá muito na frente. Não, mas eu acho o Alexandre um bom jogador, cara. Ele é bom. Mas aquele Felipe Luiz, mano. O maluco parece o vocalista do Fala Mansa, mano. Só que sem o chapéuzinho. Isso é louco. Ah, mas você fica jogando rola. Não dá, mano. Não dá. Zoado. Ô, Fábio, palpite pra hoje, Brasil e Chile. 1-0 Brasil e Argentina. Já era. Ah, sim. Game over, mano. Véi, mas eu queria ver a cara de tonto daquele Roberto Toca, se a gente ficasse fora. Essa coisa tem que matar no ninho. É, mas eu também acho isso, os caras estão falando que eu tô louco, que tem que zelar pelo bem-estar da Copa, que se der da Copa, mano. Hipocrisia, cara, pô, meu, na boa. É, mas na hora de jogar videogame, o cara assim... Ah, vou jogar a seleção brasileira? Aí joga outra. Ah, então vou jogar com a Argentina. É. Na hora? Vai jogar com a Argentina. Mas hoje a grande Gana não é a Argentina, viu, mano? A Gana hoje é de pegar a Alemanha. Pegar a Alemanha pra inclusive, se ligar. Só que o seu mano, só um pouquinho, mano. Agora eu vou falar, vou te entregar. O mano, ele pega a Argentina e ele tem uma maneira de falar assim no videogame. Não joga com a Argentina, velho. Aqui é não tá aqui, tá ali. A bola aqui, ó, fica um toque Argentina. Só no pé do cara. Aí ele pega de bala, de Maria e Messi. Não joga com a seleção da Argentina. Eu jogo com a Alemanha, cara. A seleção mais equilibrada. Escala aí, Alemanha. Não, mas, ô Sombra, pra falar a verdade, eu não gosto de jogar com seleção, porque é sempre meio que... Não é tão nivelado. Então, por exemplo, o cara pega o Brasil. A Alemanha é muito mais forte. Eu gosto de jogar time contra time. Time contra time eu acho que é um negócio mais razoável. Mais justo. E time eu gosto de jogar com o Real Madrid, cara. Mano, mas não abre mão de jogar com o Real. Acho que eu vou trazer um videogame pra cá pra gente ficar jogando. Vamos ver, agora tem a TV ali, ó. Só que precisa comprar a TV maior. Não, sério. Vou trazer uns ouvintes pra desafiar aqui. Boa, não é legal, mano. Isso é bacana, velho. O Paris Saint-Germain agora tá apelão também. O Paris Saint-Germain agora ficou um bom time ali. Aquele trio ofensivo ali com o Mbappé, com o Neymar e com o Cavani. Sabe aquele negócio de fazer família? Se o cara ganhar de todo mundo do estádio, ganha um prêmio. Boa. Legal, isso é bacana. Então traz uma mesinha de bilhar também, pô. Mas o som. Não, velho, lá vem que esses negócios ultrapassados. Vai jogar bola. Bilhar é ultrapassado. Argentina. Pra ele. Eu falei, fala bilhar, RG. Fala bilhar. Porque ele ia falar. Bilhar pra RG, é vesícula bilhar. Ele ia falar cacheta. Vamos jogar cacheta. O Bota. Nossa, falou. RG quer jogar gamão. RG quer jogar gamão. Falou, jovenzinho do Sul. Falando da Argentina. Vocês viram a escalação da Argentina pra hoje? É ridículo. Não, qualquer. Da Argentina é nojento, mano. Cara. A Argentina, ó, vai ter Labilha, vai ter Enzo Pérez, vai ter o Di Maria que vai jogar meio na meia, meio no ataque. O ataque da Argentina, velho, vai ser Di Maria, Benedetto e Messi. Benedetto é aquele do Boca lá, tá ligado? Benedetto é bom, hein? É bom. Empurrador de bola, velho. Uma seleção brasileira, uma seleção da Argentina que já teve jogadores aí consagrados com a camisa 9. Tem nome, né, mano? Repita o ataque da Argentina. Di Maria. A respeito da Argentina, gente. O Messi é considerado craque e tal, o melhor do mundo e tal. Não consegue classificar a Argentina para a Copa. Ele cai, ele sai desse patamar de grande jogador? Ou... Não tem nada a ver. Cara, não, tá porque sozinho com grandes jogadores como Maradona, Romário, levaram a seleção nas costas, meu, e classificaram e foram campeões. Agora, e o Messi, cara? Mas aí eu acho que você vê ali, ó, por exemplo, seleções que, hein, mano. Aquele mercado também que hoje é titular da Argentina, Sombrar. Ele é bom jogador pra clube, velho. Na época do River Plate, né? Então, na época do River ali, o maluco ele serve meio de zagueiro lateral, etc e tal. Mas, cara, jogador comum, cara. Jogador comum. Você pega lá o nível de zagueiros da seleção brasileira, é muito maior. Por mais que você tenha alguns caras aí que são contestados, por exemplo, Thiago Silva. Ah, Chorão, bunda mole, na hora do vamos ver, sentou na bola. Mas é bom jogador, você não pode falar que o Thiago Silva é ridículo. Marquinhos, o Miranda, mesmo não estando bem na Inter de Milão, mas é um cara que tem potencial. É um cara que joga bola na seleção brasileira, não tem comprometido. Você vê o Marquinhos, bom jogador. O Gil, que não está sendo convocado, mas também foi durante muito tempo, bom jogador. Tá certo? Essa vaga do Rodrigo Caio aí também acho que é meio lenda, tá ligado? Não vai ser ele que vai pra Copa. Mas, querendo ou não, o Brasil tá bem servido. Você não tem uma posição na seleção brasileira que você fala, esse cara é de clube, não é de seleção. O Jeromel, por exemplo, é melhor que qualquer zagueiro da Argentina, velho. Também acho, velho. Aquele de Michelis, maluco horroroso, mano. Zoado. E o Otamendi, tá lá também, não tá? Tá lá. O Otamendi lá. É mercado Otamendi mais um lá, outro cozido. É, tem esse lado aí. Mas, vendo o jogo da Alemanha, gente, desculpa, a Alemanha tá uns 20 anos na frente do futebol, os caras estão jogando muito, cara. Os caras ano que vem tem amistoso, né? Brasil e Alemanha. Vai ter, com, sei lá, 10 jogadores reserva lá, metendo chocolate, vão ficar ganhar, né? Mas vou te falar, ô irmão, eu não sei qual que é seu pensamento com relação a isso, mas na boa, mano. Faltou aí saco roxo na seleção brasileira, mano. Naquela Copa, o Brasil ia até perder, mano. Mas tinha que pegar lá aqueles caras lá, Dante, que jogava no futebol alemão e fala um pouco da língua, falar, maluco, imagina que é uma linha imaginária. Se passar daqui tocando na bola, nós vamos sentar o pau, mano. Vai acabar o jogo, mano. Vai virar várias essa porra aqui, mano. Mas já tomar 7 em casa, irmão. Ó, com todo respeito, a Alemanha e tudo mais, aí, mas chega no cara lá depois que viu que a vaca tinha ido pro vinagre e fala, ó, 3-0 aqui, o bagulho acabou, tá lindo. Foi inadmissível. Vamos respeitar a derrota, velho. Vamos respeitar a derrota, mas se passar daqui, ó, vamos quebrar a perna e vai acabar o jogo. Vai virar várias essa porra aqui, mano. Vocês não vão jogar o final. É ou não é? Tô errado, irmão? Não, você tá certo. Chega no pé do ouvido do cara e fala, irmão, mais um. Fala aí, irmão, pro alemão, vai entender. O alemão fala inglês, velho. Fala pros malucos que já jogam um tempo na Europa lá, mano. Irmão em alemão é Bruder. Não é Mother Sucker? Bruder. Que é o Mertesacker, né? Mertesacker é o zagueiro. Ô, Fábio, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Pessoal, olha, na boa, vocês são demais, sério mesmo. Ouço vocês desde 2002. Pô, cara, é sensacional falar com vocês mais uma vez aí ao vivo. E vou deixar aí, ó, o que é uma pauta, né? Qualquer dia desses aí, comecem a ligar pros ouvintes, cara. Acho que inverte um pouco aí também. Porque, pô, cara, o que a gente tenta ligar pra vocês é impressionante. Deixa o telefone no ar aí. Essa é uma boa ideia. Liga aí, cara. Liga pra gente, faz umas surpresas aí. Dá o teu número aí. Qual que é o seu número? Não, tá louco. É novo. O Bá tem tudo aí, cara. O Bá tem tudo. Mas o primeiro vale zero foi ele que filmou. Eu sou a favor, sabe do que, Sombrar? Faz o seguinte, mano. A gente pode lançar um quadro aqui. O Kamikaze 97. Qual seria o Kamikaze? Por exemplo, a gente põe uma provocação de algum torcedor. Vai, o cara é palmeirense, ele vai ligar aqui e zoa o que ele quiser. Um corintiano, São Paulino, etc. Mas ele tem que deixar o telefone dele e o Bá vai ligar pra confirmar pra ver se o telefone é dele mesmo. Porque numa dessa que quer sacanear o patrão, ele fala uma M aqui no ar e manda o telefone do chefe. Aí ninguém... Mas pega o telefone do cara, confirma pra ver se é um maluco mesmo. E aí ele vai ter aí ligações aí muito amistosas com relação a ele. Então, velho, ele vai ter... É verdade. Às vezes o cara não consegue falar no ar, mas ele vai ter aí uma reprodução de algum trecho, de alguma coisa que ele queira falar aqui, mas ele deixa o telefone pra poder ser sacaneado. E não vale mimimi, não, velho. Ou mensagem no zap. Mas nós já fizemos isso de ligar, viu, algumas vezes. Valeu, gente. Valeu, Fábio. Obrigado, Fábio. Um abraço pra vocês aí. Obrigado, Fábio. Valeu. Segundo ouvinte no momento, sem parar ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca as Drubal. Um, dois, três. Os Bambi tão caindo. Roberto Carlos, ó. Sensacional. Kleber não gostou, Kleber. Como não gostou? Lógico que gostou. Caindo na cama da sua irmã. É isso. Alô? Alô? Quem fala? Reginaldo. Ô, Reginaldo, tudo bem? Tudo bem. Reginaldo, o quê? Carvalho da Silva. Carvalho? Da Silva. E quantos anos, ô, Reginaldo? 49. 4.9, RG. Ó, não vou nem fazer trocadilho pra não estragar. Mas ele faria, né, velho? Como assim? Faria o quê? Como assim faria, RG? Reginaldo faria. Ah, sensacional. Sensacional. A Beth faria também. Salvou a hora, salvou a hora. Boa, motinha. Foi boa. Ô, oh, meu velho. E qual que é o bairro que você... Qual o bairro? Marajoara, Santo André. Marajoara. Marajoara. Santo André, que ficamos sabendo. Fiquei semana retrasada aí. Não entendi. Você ficou me zoando, Dudu. Eu tá do aquário, né? Ah, o Domênico tá zoa aquário, mesmo. Eu? Domênico zoa mesmo. Mas dá um antiácido pra esse marajoara, né, velho? Marajoara. Olha, sem marajoara... Sem marajoara, está grave. Levanta o Kleber aí, Vieira. O Kleber não tá se aguentando aqui, ó. O Kleber pano ali que ele fez xixi na calça. Sensacional. Pega o pano que ele fez xixi na calça. Pega uma água que eu não tô me aguentando. Velhinho, e o time? Tricolor paulista. Meu Deus, hoje saíram tudo da casinha hoje. O Reginaldo, amanhã, São Paulo e Atlético Mineiro lá, cara. O que você acha desse jogo aí? Dá pra ganhar ou um empate lá já é suficiente pro São Paulo? Ô, Marcão, sinceramente, cara, nós vamos ganhar esse jogo aí, cara. São Paulo agora não vai parar de ganhar mais, não. Vamos sim. Você concorda com essa escalação aí do Dorival Júnior aí, colocando o Jonathan Gomes no time, cara? No lugar do Cueva. Mas na realidade ele vai entrar no time no lugar do Cueva, mas ele vai fazer a função que o Hernanes estava fazendo. O Hernanes vai jogar na meia e o Jonathan Gomes vai jogar de segundo volante. Ah, eu achei sim, cara. Achei legal. É. Eu particularmente, cara, eu teria colocado o Jusilei nesse jogo. Acho que é um jogo que o São Paulo tem que entrar um pouco mais precavido, mesmo porque o time do Atlético Mineiro também é bem ofensivo, cara. Eu nesse jogo especificamente, eu sairia jogando com o Jusilei, mano. Eu também acho, mas nós vamos deitar amanhã, você vai ver. Deitar, amanhã é três pontos. Mas como diria, né, o Luxemburgo, quem tem medo de perder... Tira a vontade de ganhar, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Ô Kleber, deixa eu falar uma coisa, nesse caso aí da escalação de São Paulo, você é a favor de ter um Jusilei para fazer mais a função do volante, preservar um pouco mais? Ou você, fechar mais. Ou vai com o Gomes mesmo na função do Cueva, mais à frente o time? Aí tem que ver mais o que o Dorival vem pensando, né? Mas assim, o Jusilei vinha jogando muito bem pelo São Paulo, cara. Não sei se ele tinha que ter saído assim do time, não. Mas como o treinador, né, tá vendo ali no dia a dia o que ele tem de necessidade, vamos ver o que vai acontecer. É que o Jusilei, ele teve uma quedinha de rendimento também, né? Ele parece estar um pouco acima do peso. E amanhã esse jogo aí, particularmente, o São Paulo vai ter alguns desfalques, que nem no jogo o Arboleda vai jogar o Bruno Alves no lugar dele. Se o Rodrigo Caio hoje jogar pela seleção brasileira durante algum tempo aí, provavelmente amanhã também ele não joga. Depois da propaganda, será? Do Juan. Vem 17 segundos, né, igual aquele outro jogo lá. Mas aí dá uma zica, machuca um zagueiro lá, o Rodrigo Caio tem que jogar, sei lá, um tempo, por exemplo. Aí ele já vira dúvida pro jogo de amanhã. Então o São Paulo teria uma dupla de zaga reserva. Então jogaria, tipo, Aderlan e Bruno Alves, por exemplo. Aí, por exemplo, você pega dois zagueiros que estão desentrosados. Se você colocar, tipo, o Jonathan Gomes e ele não cumprir uma função tática, porque essa função que o Jonathan Gomes vai jogar amanhã, ele jogou contra o Vitória lá na Bahia, ele não foi bem. Então, se eu fosse o Dorival, teria mais resguardo aí pra não correr tanto risco, cara. Principalmente pelo fato do São Paulo estar com a zaga provavelmente aí ou parcialmente desfalcada ou totalmente desfalcada. Reserva, né? Ô, Reginaldo, você tá no Viva Voz, Reginaldo? Não, estava, não tô mais. Graças a Deus. É. Ô, Reginaldo, tamo com o Kleber aqui, que foi lateral do Corinthians e do Santos aqui, cara. Você tem uma pergunta pra fazer pra ele? Cara, eu tô olhando ele aqui pelo Facebook aqui, meu. Eu passei muita raiva com você, viu, Kleber? Meu Deus do céu. Aquela jogada sua, meu. Quando o São Paulo, velho. Você acabou de falar que você ficou seis partidas sem ganhar de vocês, né? Que nem o Sombra comentou aí. Meu, será que eu tenho direito de vocês ali? Matava mesmo, hein, cara? Ainda bem que você já saiu e já se aposentou, velho. E não tem mais outro Kleber. Mas ele fez ele fez isso com dor no coração, viu, Reginaldo? Porque o Kleber era São Paulino, cara. É, então, eu não sabia, fiquei sabendo hoje. Valeu, Kleber. Você é monstro, velho. Ah, pronto. Os caras soltou as caras. Ô, Kleber, em que época que você quase foi jogar no São Paulo? Onde você tava? Como que aconteceu de você quase ir pro São Paulo? Eu estava no Internacional, né? Que aí já foi uma das últimas passagens do Muricy pelo São Paulo. Ele requisitou de eu vir pro São Paulo, mas aí tinha uma força de contrato. Meu contrato ainda tinha mais 2 anos com o Inter também, tinha acabado de renovar, então acabou que o preço não chegaria no acordo daquilo que São Paulo pensava também na época. Tá certo. Ô, Reginaldo! Eu! Então deixa o seu palpite pra amanhã, São Paulo e Galo. 2-1 pra nós, tricolor. Ótimo! Se Deus quiser. Ô, Marcão, eu sei que é complicado jogar com uma zaga que nunca jogou. Sim. Pode acontecer. Sim. Embora eu acho que o Rodrigo Caio não vai jogar hoje e amanhã vai estar lá. Uhum. Mas às vezes nessa, vai que você acha os negros que desenvolvem um bom futebol, né? Que, sei lá, vai saber. É porque... E o Bruno Paulo, quando jogou contra o Ponte Preta, não foi mal, não. Bruno Alves. Bruno Alves, é? Sim. É na realidade, Sombra, que nem ambos são reservas. Então, tipo, nos treinamentos eles já devem treinar juntos. Então não estão tão desentrosados assim. Mas é que a situação de jogo ela é diferente de um treino, né? Pô, é verdade que no Morumbi tem uns caras que levam uma bandeira em homenagem. Porque tem uns caras que levam a bandeira em homenagem aos ídolos, né? Sim. Sim. Tem uma bandeira em homenagem ao Paulão Desmaio? Tem sim. Tem mesmo? Tem, a bandeira existe mesmo, os caras levam mesmo. Paulão Desmaio. É verdade, existe mesmo, velho. Meu Deus. Lembra dessa cena? Ele veio do Mojimirim pro São Paulo, não foi? Foi. Na frente do Mojimirim, cara. Sensacional. Fica com fome, né? Torcedor. É. Fica comida e... Ah. Não, mas é verdade, cara. E por causa da apresentação, não sei se atrasou, o cara tava ansioso, não conseguia comer. Imagina, que ele sabia que ia pegar o Corinthians, velho. O cara já mostrou como é que é. Já escorreu pela perna, mano. Reginaldo, um abraço pra você, cara. Ô, Sombra, só um negocinho só. Fala com o Mano, que eu só tenho um recadinho pra ele, viu? Da última vez que eu liguei aí, eu falei que... Fala você, maluco, você precisa de porta-voz? Em São Paulo, e o seguinte, nós não vamos cair, certo? Certo. E pensamento positivo, eu falei. Isso, eu quero falar com o Mano, quero ouvir o rádio aí. Daqui duas rodadas, viu, Mano? Quero saber o que vocês vão fazer. Duas rodadas o quê, ô Pagalanche? Nossa. Primeiro, se o time voltar pra zona de rebaixamento e cair, eu vou te achar onde? Vou te achar onde? Na sarjeta. Então, desculpa, não dá pra você falar isso daí querendo pagar de gatão? Então eu faço o telefone no ar. Quero ver se você é macho mesmo. Que aí eu vou ligar pra cobrar, vamos ver. Você tá louco, mano. Qual é que ele não precisa passar no ar. Não, tem que passar no ar. Do ar. Não, pelo contrário, porque ele tem que passar vergonha se o São Paulo cair. Aí os caras vão ficar ligando, né? Não, pelo contrário. Os caras vão colocar um anúncio que ele tá doando cachorro, mano. Aí os caras vão ficar ligando pra ele a noite. É verdade. E várias pessoas fazem isso. Vendendo o celular por R$300. Pô, uma vez um filho da mãe, ele fez uma sacanagem comigo, um ex-anunciante no estádio, no Excel. Era o Eliseu, mano, lembra? O cara anunciou o meu carro, mas assim, tipo assim, vamos supor, valor de tabela do carro é 50, anunciou por 20. Abaixa a tela. Né? Nossa, não parava de ligar, né, velho? Não, esse lixo aí desse cara, velho, lembra que a gente ia comer pizza lá? Esse cara era parceiro demais. Ele fazia a pizza de uíscas, velho, pra gente. Aí põe no forno. Você com fome, velho. A gente saia da rádio, ia pra lá. Baita fome, bagulho no forno, acabou de sair. Eu vi isso, eu falei, pô, os caras ou são muito bem educados, porque oferecer pra todo mundo aí, ninguém dos caras comia. Falei, não, os caras devem estar, tipo, dando uma moral, porque a gente saiu com fome do programa, né? Aí ele, pô, come, ó, tempero caseiro, essa pizza que é a receita da minha avó. O bagulho quentinho, sai na fumaça. Nossa, vocês comeram? Porra, comendo, com fome, velho. Nossa. Aí ele abria a lata, eu vi que os caras estavam se mijando de rir, ele levantava a tampa da lata de lixo, que é o que vocês estão comendo aqui, ó, comida de gato. Ô, mano, e o dia que a gente foi todo mundo pra lá, né, ele colocou um manobrista, né, pra estacionar os carros, né, tudo de com a traseira pra grade, né. Ele colou uns adesivos desse tamanho atrás, assim. Sou gay mesmo, e daí? Defendo a causa, um bagulho assim. Não, meu carro ficou adesivado de um lado só. Nossa. Meu, filha da mãe. Mas tem gente que faz essa do cachorro. Eliseu, um abraço pra ele. Eliseu, o Sérgio, a rapaziada toda aí, mano. É, tinha o Sérgio também. A gente boa, mano. Ô, Reginaldo, um abraço pra você, Reginaldo. Posso mandar um abraço, Sombra? Pode. Tá, um abraço aí pra família Januzzi, da Igreja Messiânica de Santo André, que não ouve vocês todos os dias. E a gente comenta lá de vocês aí, meu. Pô, faz um jorei aí no Domênico, meu. O Domênico tá perturbado, cara. Que tá perturbado. O quê? Acalmar. Faz um jorei no Domênico, que o Domênico é perturbado. É, perturbado aonde? Você tá maluco? Eu vou qualquer dia aí no estúdio. A gente tá jorei no Mano e no Domênico. Boa. Mas no Mano não dá. O Mano vai estar no Rio. O que você falou? Que você jorei no Mano? Faz um jorei pelo WhatsApp. Agora tá na moda. Eu acabei de jorei no Mano hoje já. Não, o Dante Machado, nosso amigo aí também. Ele é da comunidade, velho. É líder da Messiânica. Ele faz pelo WhatsApp, velho. Você coloca o WhatsApp assim na sua frente, é via FaceTime. Mediante a taxa de R$5,99. Vocês estão loucos. Tá ganhando dinheiro com isso aí, tá ganhando dinheiro. Abraço, Reginaldo. Valeu. Pré-pago. Manda uma moela, por favor, pra minha esposa. Eu tô aqui na minha empresa ainda assistindo vocês aqui pelo YouTube aqui. Amo ela. E ela acho que deve estar em algum lugar. Qual que é o nome dela? Qual que é o nome dela? Ana Paula. Ela tá em algum lugar. Ana Paula, sai desse algum lugar, hein, Ana Paula. Vai pra casa, Ana Paula. É, às vezes tá em um clima, assim, de rádio mais romântico. Assim. Gente, um Ligado. Abraço pra vocês, tá? Vocês são sensacionais. Falou, valeu, cara. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Ó, agradecer também a audiência aí do pessoal do estacionamento aí na Oscar Freire, o pessoal vindo do estádio, etc. Marcelo tá trabalhando lá, mandando um chupa Domênico. Boa. É isso? Ó, pagou no ar estacionamento. É caro estacionamento ali? Não é, o dono da rádio. Ah, é? É. Ah, o Ixi. Zé tá pagando. Então o bagulho é o seguinte, mano, estacionando no Oscar Freire, mano, é 40 conto meia hora, velho. A segunda hora acho que sai por 30. Sacanagem. Ele faz permuta, ele manda os caras ver que tá ouvindo. A partir da sexta hora, aceita o rim. Pô, fala em rim, cara. Foi feita a cirurgia do jogador, do Roger, né? Do e aí? O rim não foi todo retirado, apenas um pedaço do rim. Uhum. E numa análise preliminar, o médico falou assim, tem cara de que é benigno. Que bom, mano, graças a Deus. Legal, hein? Boa, então, a Deus, provavelmente, boa. Provavelmente, estará em condições de jogo já na pré-temporada. Que agora, legal. No bom. Começo do ano. Graças a Deus, aí que tudo aconteça da melhor maneira, porque o Roger é um cara do bem, né, mano? É. Você conhece o Roger pessoalmente, ou não, Kleber? Pessoalmente não. Só joguei contra, só, mas... Não tenho amizade, mas só de ter uma notícia dessa a gente já fica... Não é mesmo? É legal, né? Pô, bacana. Cara, com saúde não se brinca, né? Não, isso aí. Com saúde não tem rivalidade. Claro, claro. Não tem adversidade, claro, né? Não tem adversário, né? Com certeza. Nesse sentido eu concordo contigo. Até um argentino estivesse doente, ia torcer pra que ele ficasse bom. Não, é verdade. Eu ia torcer contra Mas se não. o Roberto Toca, o nosso patrocinador aqui dos bonés, ele gosta de você, aéreo, mano. Eu também gosto dele. Se ele tivesse com problema, você não ajudava ele? Ajudava, mas eu ia torcer que ele se curasse, mas não de um mês pro outro. Ah. Que isso? Não, mano! Que ele ficasse uns 6 meses aí, Motinho. Isso? Aí depois que ele ficasse bem. Não, mas com relação ainda às informações, aí, Sombra. Lixo, mano, é um louco, velho. Com relação às informações aí, porra, vocês comentaram aqui, eu não sei se vocês tiveram a possibilidade de comentar já a respeito da final da Libertadores, agora que vai aparecer com o formato da Champions, velho. Que é a partida campo única. Neutro. Partida única a partir de 2019. Você tá brincando? Mano. Estragaram o bagulho, azedaram a Libertadores, né, irmão? Como assim, partida única? Ah, chuva de pedra. Agora acabou esse bagulho. Não, eles vão definir ainda. A partir de 2019, eles vão ainda definir qual vai ser a cidade antes de começar a Libertadores para que aconteça a final lá. Mas isso é uma grande possibilidade. Ó, acabou aí, ó. Chuva de rojão durante a noite. Agora você imagina. Chuva de pedra pra chegar no estádio. Os caras tão gourmetizando a Libertadores. Para, mano. A gente se reclamou disso. Você imagina, né? Kleber, você cobrava lá escanteio. Isso não é legal tomar uma cusparada na boca, uma pedrada na testa? Já tomou muito, Kleber? Já. Muito. É? Muito. Aí o pior pra mim foi lá no La Bombonera, pra mim foi o pior do estádio que eu joguei. É pior do que o... Não foi pelo Corinthians, não, né? Que você jogou lá, né? Joguei lá pelo Corinthians, né? Só que... Em 2001, acho. É pior do que o Defensores del Chaco, ou Kleber? Pior. A Bomboneira? Pior. Meu Deus. Pior. E pra sair também, né? Porque você já vai de encontro com a torcida deles também, né? Brincadeira. É pedrada pra tudo quanto é lado. Ali é cruel. Vamos lá, o terceiro ouvinte, momento sem parar. Sem parar você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Asdrubal! Libertadores... E o Palmeiras se ferrou. Vando. Que isso? É o Vando, velho. Fala da Naba. Fala da Naba, Dudu. Que isso? Fala da Naba. Fala o cara, vai te catar, ô, seu trouxa. Alô. Fala sim, Dudu. Trouxa é instrumento de lavadeira, velho. Então é ele que se cate. Alô. Alô. Cata e vai lavar. Opa, pera quem aí. Fala? Opa. Quem fala? Iris. Iris do que, Iris? Para de correr, Iris. Eu cheguei de trabalho agora. Francisca Iris de Souza. Francisca Iris de Souza. Isso. Quantos aninhos você tem, ô? 3.0. RG é uma Balzáquia. É, uma Balzáquia. 3.0. Mas sabe o que ela cansou? O que ela cansou, RG? De tanto Iris e Vires. Ah, mas é sensacional. Como assim, 9,5? Engravida de gênios, nego! Você é louco! Nossa senhora! Iris, você tava trabalhando, onde você tava? Eu tava. Cheguei do trabalho agora. O que você faz? Eu sou operadora de caixa. Opa! Caixa. Operadora de caixa. É, trampo é grande, viu? Ah, mas você é aquelas que dá migué que fala, não tenho moeda de 5 centavos, não, aí posso ficar te devendo 5 centavos. Eu trabalho numa empresa grande, então. Bateu o cat, se não bate o cat, mas, por exemplo, ó, agora eu vou te pegar. Agora eu vou te pegar. Porque se liga só. Olha que a Thaís não vai gostar, hein? Não, te pegar no sentido de. Não, eu tô casada. No sentido de deixar ela numa saia justa. Ó. Iris, por exemplo, o seu produto custa R$ 3,99, você não tem moeda de um centavo pra devolver o troco. Tem? Se o cliente fazer questão, a gente arruma e dá. Ah, eu achei que moeda de um centavo tinha sido tirado de circulação. Não, mas tem. Tem ainda? E nota de um real? Aliás, o bom é comprando, trocar, na realidade, no banco, você pega as moedinhas de um centavo e no saco fechado custa 10 conto. E o banco, eles passam pra gente mesmo. Então, mas eu também faço isso, só que eu levo lá no ferro velho e mando derreter, porque o quilo do cobre vale mais do que os 10 conto. Certeza. E pior que é verdade. É, então, essa fita aí mesmo. Mando derreter, meu filho. Não pode derreter. Isso é coisa de corintiano, você é louco. Meu irmão, ele gosta de fazer. Ele derrete moeda, louco. Ele derrete o anel, ele faz de tudo. Tinha que ser São Paulino, né? Vai deitado, hein? Deve ser maloqueira. Ô, Iris, você deve ser banguela, velho, não é possível. Pior que não. Ainda bem, né? Ô, Marcão, só pra você ter uma ideia, hoje o quilo do cobre tá R$16,50. Então, nós paga 10 conto no saco de moeda lá, mano, sai com 6 real de lucro ainda. É, Marcão, essa aí não almoça, essa aí faz coceira na gengiva, mano. Que horror! Fala aí, Timão, vamos ver se sai Simão aí, vai. É o Simão, velho. Qual o time que você torce? Sou flamenguista. Nossa! Toma aí, trouxa. Toma aí o vacilão. Começou a falar, pai, acho que era corintiano. É o mulambo do São Paulo. É o Corinthians do Rio, velho. É o mulambo do São Paulo. O mulambo seu rego. São os mulambos. Ué, não tá tudo junto agora? Flamengo e torce pra outro time, não. Aqui é Flamengo e pronto. Mas tem que ser assim mesmo. Mas não é assim que a grande parte da torcida do Flamengo age. Porque no Nordeste... Na parte do Nordeste... Sim, eles torcem pra dois. Geralmente só passa mais o Campeonato Carioca. Sim. Então, a maioria é Flamengo, é Vasco, é Fluminense. Sim, pois é. E onde você nasceu, Iris? Eu sou do Maranhão. Ah, tudo a ver. Maranhão, São Luís aí. Bela cidade. Sou do Maranhão, cidade. Moro tem 6 anos Luiz, aqui em São Paulo. Já, em Guarulhos, no caso. Tá terra curtindo? Do reggae. Tá curtindo aqui, São Paulo? Assim, questão de trabalho, né? Porque Nordeste é complicado. É bom pra passeio, você vai pra passear. Agora, questão de trabalho tem que ser Sudeste, porque pra lá é complicado mesmo. É bravo, né? Marcão é louco pra empinar o Maranhão. vai curtir um reggae por lá. É, um reggaezão ali é da hora. Mas, ô Iris, por exemplo, com relação ao Flamengo aí, já que você é torcedora do Flamengo, você falou que só torce pro Flamengo e não torce pra nenhum outro clube, você deve acompanhar bastante. Tá sendo frustrante até agora o ano do Flamengo, hein? Por mais que o Flamengo tenha ganhado o Campeonato Carioca, mas perdeu tudo, hein? Saiu da Libertadores na primeira fase, foi eliminado aí, perdeu a final da Copa do Brasil aí pro Cruzeiro. No Campeonato Brasileiro abriu mão muito cedo. Tem a Sul-Americana ainda que pode beliscar mais um título aí, mas tá sendo decepcionante. Pode até ser, mas eu acho que o Flamengo, ele caiu muito. Depois que ele perdeu a final da Copa do Brasil, ele desanimou bastante. Desanimou demais, assim... Ô, segura o Chuck aí, Iris, dá uma segurada nele. Agora, tá pegando faz tanto tempo que não passa, assim, vamos supor, da segunda fase. Não tem camisa. Nossa, dia de jogo... A gente na Copa do Brasil, né? A gente foi pra final e tudo, mas ninguém gosta de ser vice. Ô, Iris, dia de jogo deve ser uma confusão aí na sua casa, né? É confusão, porque eu cachorro, essa criança gritando... E nossa. Aí já viu a briga que dá. Ah, deve ser, viu? E lá no marido Maranhão, torce pra quem? E no Maranhão seu marido é corintiano. Coitado dele. Ô, Iris, e no Maranhão você é motoclube ou Sampaio Correia? Eu sou motoclube. Ah, então não é só flamenguista, né? Então já pronto, já acabou. Eu sou flamenguista de coração. E motoclube de opção. Meu primeiro jogo. Se tiver outro, vai o motoclube lá. Mas... De coração mesmo é meu Mengão. Mas Iris, já caiu por terra tudo aquilo que você falou. Eu falei, você pega na curva, velho. Falei, tá vendo? Por que dá confusão na sua casa? Você falou, Vera? Motoclube ou? Sampaio Correia. Sampaio Correia. Pô, o primeiro jogo que eu vi no Morumbi foi São Paulo e Maranhão. São Paulo e Maranhão? Maranhão? Tem um clube lá chamado Maranhão, já se acabou. Assim, só se for de Série E, Série F, porque... Era aquela época que Campeonato Brasileiro, isso foi em 1980. Campeonato Brasileiro tinha 70 times. Olha aqui, só um instantinho. 70 times? Vamos, só um minutinho, Iris. Eu agradecer o Kleber precisa, tem um compromisso agora. Então, deixa eu agradecer. Vamos agradecer o Kleber aqui que participou do programa hoje, né, gente? Boa, Kleber. Muito agradeço aí. Valeu. Boa Kleber aí, viu, Kleber? Desculpa pelo Mota aí, se ele falou alguma besteira. Desculpa pelo Mota. Que nada, tá tranquilo. E obrigado pelo Mazembe. Desculpa pelo Mota e obrigado pelo Mazembe. Tamo junto. Valeu. Valeu, Kleber. Valeu. Mais. Então, mas tem Maranhão lá, sim. Tem Maranhão, sim. É. Maranhão? Maranhão. Qual série? Ah, hoje, onde tá hoje, não sei. Deve estar na Z, né? Ah, não sei. Sei lá. Porque assim, os mais conhecidos lá é Sampaio Correia e Motoclube mesmo. É. Sim, sim. Pode até ser outros, mas o pessoal geralmente não conhece, não. Agora, o Conca, né, que veio pra se recuperar fisicamente, né? Acabou sendo um mico, né? Mico, cara. Mico é problema. Ah, mas ali, Sombra, na boa, não chegou a ser um mico, porque o Flamengo ele não investiu, né? Pagou salários ali, dividindo com o clube chinês, mas não é que pagou um caminhão pra ter o Conca ali. Não, mas, concordo. Mano, não, mano. Do ponto de vista financeiro, acredito que não tenha sido mico. Foi mais um negócio, mico, ó, tipo vamos assim, ver se dá certo, né? Mas é o Conca. Cara, não é só isso. Ah, mas o Conca teve um momento que ele requisitou a posição. Ó, você quer ver mico pro Flamengo tem sido o Giovanni. Também. O Flamengo investiu um caminhão de dinheiro pra contratar, tá pagando um salário altíssimo. O Conca também. E o maluco é banco. Mas só o Flamengo. O Conca, cara, chegou de muleta, cara. Não, mas era uma aposta, mano. O cara chegou de muleta e não jogou, cara. Mas eu concordo, mas o Flamengo fez... Jogado fora, Flamengo, cara. O salário do Flamengo cara. Fez o que fizeram com... Igual o Palmeiras fez com o Wesley. Para. Giovânio, velho. Mas peraí, até aí. O Corinthians, quando contratou alguns jogadores também, foi meio que na aposta. O Ronaldo, quando chegou no Corinthians lá, ele tava com aquele adesivo azul no carro. Ronaldo, mano, pelo amor. Não, mas o Iris, eu não tô comparando... Ronaldo jogava melhor que muitos jogadores. Não, mas, Iris, vamos lá. O Ronaldo, quando ele chegou no Corinthians, ele chegou desacreditado. O Ronaldo era um ex-jogador. Não, mas Iris, ele tinha parado de jogar bola. Não, mas você não tá entendendo. Eu não tô comparando o Ronaldo com o Conca. Eu tô comparando situações. São dois jogadores aí. O Conca tava lesionado, era uma lesão grave e o Flamengo apostou. O Corinthians, quando contratou o Ronaldo, ele tava acima do peso, ele tava realmente muito fora de forma. Ele era um ex-jogador. Ele tinha se apresentado. O Flamengo não queria. Não quis, né? O Flamengo não quis. Pois é. Né? É, mas não quis, aí ele veio pro Corinthians. Aí agora... ele arrebentou no Corinthians, né? Mesmo gordo. Sim. Agora o Conca também, não vou dizer que ele foi prejudicado, mas ele veio pra se recuperar com a intenção depois de jogar. De jogar, sim. Mas na hora de jogar, tinha Everton Ribeiro, aí Diego, não tem como, é banco. Giovânio, Mancuejo. É muito jogador ali muito? No Flamengo. Verdade. É banco na certa, né? Pode até se recuperar, mas vai entrar no lugar de quem? Não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. Mas o Flamengo tá a pé na zaga, hein? Por mais que o Flamengo tenha trazido aí o Rodolfo, o Juan não tá jogando mal. Acho que pra mim o melhor dele é Juan. Juan é um zagueiro excepcional, né? Não tem nem comparação. O Hever dá umas... O Hever, ele oscila muito, né? Oscila demais. Oscila muito. Tem pico de audiência. A melhor época do Hever foi no Atlético. Cada vacilo daqueles. Agora vai ter uma overdose de Fla-Flu, né? Vai ter uma overdose de Flamengo. Vai ter agora, pelo brasileiro, depois mais dois da Sul-Americana. Mais dois da Sul-Americana. Ô, mano. Oi. Meu marido falou que pra você ir lá em Nova Iguaçu. Eu vou lá, vou lá. Ah, tô sempre aí, eu ando de comunidade, mano. Comigo não tem tempo ruim, não. Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro. É nóis, mano. Eu tava lá na Vila Kennedy, mano. Vila Kennedy também é brabo o bagulho ali. Vai lá no Morro dos Macacos, lá. Eu vou pra qualquer lugar, RG. Aqui tem green card, mano. É pra classe A, classe E, mano. Vai lá, é lá no Andaraí, vai lá. Vila Kennedy, Guadalupe. Eu fui fazer uma matéria na Rocinha. Mano, eu sou o maior benquisto lá. Inclusive, eu tenho lanche de grego de graça lá. Tem churrasquinho grego lá. Isso é o que você fala aqui no ar, mas você não fala que foi de colete e capacete. Imagina, velho. Foi com a roupinha do Iron Man. Parecia um... Da ONU, ele foi da ONU. Comando de ação, chegando lá. Aliás, da ONU, aquele capacete da ONU. Isso aí chama zica, velho. Quando você vai pra um lugar aí, tipo, pensando que pode acontecer o pior, você atrai coisa ruim, mano. Minha habilidade é divina, mano. Eu vi hoje de manhã. Minha habilidade é divina. Quem vê o mano de moto, tu diz assim, esse não é pra... Ele não vai temer, esse vai ser temido. Então, a motinha do mano é de bandido. Cara, né, posso falar um negócio? Vou contar a história pra vocês, é o que cara. Deu pra comprar, eu mano. Eu tava um dia na Avenida Conceição, cara. Eu acho que o mano vai lembrar disso. Lembra, mano? Uhum. Aí eu tô parado no farol, e aí passa um cara com aquelas regatinhas que só tá um fiozinho cheiroso, sabe? Tem voz de bruxa. Ah, né? Tem a risada da cripta, lembra aquela caveirinha da Band? A cripta, contos da cripta, lembra? Cara, na boa, parou o cara de moto, cara. Com aquela moto toda amassada, capacete velho, com aquelas espumas saindo pra fora. Eu falei, puta, bicho, eu fechei. Já viu sair pra dentro ou não, fechei o vidro, falei, velho, vou ser roubado aqui. Aí eu tô olhando no retrovisor, cara, é essa figura aí, ó. É verdade, meu senhor é verdade, amado, velho. É nóis, velho. Mas pra andar onde eu ando, essa aí tá falado, muito boa, véio, mano. Iris, um beijo pra você. O que vocês acharam da atuação do Guerreiro na final da Copa do Brasil? O Guerreiro, ele foi um vestindo a camisa do Corinthians. O Guerreiro é outro vestindo a camisa do Flamengo. Nada contra a camisa do Flamengo. É verdade. O Guerreiro, ele não conseguiu ser no Flamengo 10% do que ele foi no Corinthians. Isso é fato. É verdade. Isso, pior que é verdade. Quando ele jogou no Corinthians, gente, o Guerreiro era o Guerreiro. Agora, sejamos sinceros, né? Todos os jogadores, a maioria do Flamengo ali, ficou muito abaixo do que poderia. O time assim, como todo. Assim, Diego também que jogou. Se salva ali a parte da zaga e o Muralha, Everton Araújo. E o Muralha. O melhor do Flamengo foi Diego, o Juan. Quando teve ideia. Que jogar, não jogou. O Juan, o zagueiro. Juan. Jogou muito, o Juan. Juan jogou. Verdade. Ô, Iris, um beijo pra você. Rapidão. Não. A história da troca do Everton Araújo pelo Marquinhos Gabriel é verdade? Não, não é Everton Araújo, é Everton Ribeiro. Ah, o Ribeiro, isso. Ah, é imagina. Outro Everton. Não, eu acho pouco provável. Não, pouco provável, porque o Corinthians não vai querer. Não, isso é impossível. O Corinthians não vai querer. Ah, mano, impossível. Pelo amor de Deus, vai. Não joga tanto que nem Everton Ribeiro, não? Não. Agora, tá Marquinhos, não, é que o Flamengo não sei se ele vai ter pra devolver o que ele precisa meu nessa Deus transação. Deus, porque o Marquinhos Gabriel hoje no mercado tá mais valorizado. Meu que Deus. Nossa, ruim do jeito que ele é? É bom Everton ruim. Ribeiro. É bom, lógico, bom. É melhor que Marquinhos Gabriel. É nada. Everton Ribeiro no Corinthians é terceira opção. Iris, o mano tá te zoando, Iris. Tô não. Eu sei. Eu acho que o Corinthians é o melhor de todos. Ele é louco, ele é maluco. Só que não, né? Aí, ó. Iris, você obrigado pela audiência, tá, Iris? Tem mexão, gente? Tem. Beijão. Todo dia de clássico no McDonald's. Boa! Você vai com o teu marido mulambo aí no McDonald's? Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta da McDonald's. Corinthians, tinha que ser mulambeiro, né? É lógico. Flamengo não, né? Também. Então tá bom, um beijo pra você, Iris. Tá bom, gente. Obrigada. Foi um prazer falar com vocês, tá? Todo nosso. Falou, beijo. Tchau. Obrigado, um beijo. Tchau, vamos ver o jogo do Brasil. Tchau. Bom jogo aí. Tchau. Essa aí ganhou o prêmio 20 do dia. Ganhou. Ela é muito boa e manja de futebol, cara. Boa, grande Iris. Muito legal. E tem novidade bacana do Sem Parar. Agora dá pra comprar o Sem Parar de maneira diferente. É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. E nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Temos cornetadas, temos! Cláudio Motel é um jumento, mas diz que tem graduação.